go. Darko. Oi, eu sou o Live Indio de novo. Estamos gravando essa transmissão mais uma vez, por conta de um probleminha do meu PC. E da primeira vez a gente estava super animados, nós tínhamos feito piadas muito boas, tínhamos introduzido o assunto de uma forma super criativa, mas agora começa a segunda vez, tomamos um horário, então não vai ter nada disso. Provavelmente foram os dois melhores minutos da história do JCast, mas não, foi perdido. É, vocês perderam, assim, a gente com esses dois minutos, quem escutasse, a gente conseguiria, não sei, patrocínio por 2 anos. Assim, eu fiquei muito triste de a gente ter perdido esses 2 minutos de oi. Tô sentindo um déjà vu agora. Então a gente ficou um tempo afastado, a gente já assistiu muita coisa. Agora é a hora que eu repito a minha piada. Não só hoje, como de todos os programas, de que eu não assisto nada, eu só começo e não termino. Então, o Darko assistiu muita coisa, eu não. Na verdade, eu li muita coisa, né? Porque eu não tenho paciência pra assistir anime. Na verdade, porque eu tenho mania de querer assistir umas séries americanas de vez em quando. E série americana, se eu for parar pra pensar, é um troço horrível. Cada episódio tem 40 minutos. E uma temporada tem 26 episódios. Então, se você for somar o tempo que você perde com uma temporada de uma série americana, ao mesmo tempo que você perde, assistir Full Metal Alchemist. Bom, eu... São 51 capítulos. Bom, há 2 semanas atrás, eu assisti a primeira temporada de House no final de semana e não me pareceu tão horrível assim. Foi bem tranquilo. Eu perdi o final de semana inteiro só com isso, mas foi tranquilo. É engraçado que se você for assistir Full Metal Alchemist no final de semana, você vai achar muita coisa. É, porque no anime acontece mais coisa. É mais cansativo ver uma série inteira de anime de uma vez só do que ver um box de um seriado americano. Dependendo do seriado também. Mas enfim, nesse programa a gente vai ter um box especial com o pessoal do Nowloading. Yay! Até o gritinho, é igual? Até o gritinho, é repetido? Repetido porque eu gritei também da outra vez? Não, da outra vez foi E, agora é Yay. Ah, foi uma coisa mais otaku, Yay! Não, legal, meu, como, repetindo a piada, repetindo a outra piada também, porque agora a gente tá aprendendo a fazer marketing pessoal, então estamos aprendendo a fazer parcerias, estamos deixando de ser redes sociais, e, aliás, o Darko está deixando, porque eu me recuso a socializar, não é pra mim, então a gente tá fazendo amizadezinha com todo mundo, então agora o Nowload vai participar. O bloco ficou muito maneiro, muito obrigado a eles. É, sobre Katamari Damacy, que é um jogo do PlayStation 2 bizarríssimo, que eu ainda não joguei, mas que eu irei botar o Luan pra baixar e vou jogar. É, então, promo nosso aí, sendo vinculado no Nowloading e no Animecast. E, futuramente, provavelmente em outros podcasts, o JCast vai tentar entrar em todos os lugares que for possível. Sim, sim. Cara, você vai estar ouvindo aquele podcast sobre economia e aí vai entrar o promo do JCast. É, a gente vai ter uma coluna capricho. Não. Você pode ter, eu não. Então é isso, né? A gente tá todo mundo querendo dominar o mundo, então a gente entrou na fila também. Agora é a hora que eu vou embora, né? A gente não vai falar de Pokémon, né, cara? Cara, Pokémon Special é muito bom. Então se prepara que agora vamos ter um evento especial de 5 horas falando de episódio por episódio todas as temporadas de Pokémon, contando os spoilers. 5 horas só? Vamos falar de cada episódio. Não, vamos falar primeiro do primeiro jogo. Aí vamos dar uma descrição detalhada de cada jogo cronologicamente, depois do anime, cada episódio cronologicamente, depois de cada filme e depois nossas expectativas pro futuro. O que você acha? Guarda isso pro Marketing. Tá, vamos chamar o Marketing Especial Pokémon. Total, não, eu não vou estar presente porque eu não vim com Pokémon. Cara, Pokémon Special é o meu sonho de infância. Porque esse mangá, ele devia ter saído aqui. Lembra quando começou a sair mangá aqui e saiu Dragon Ball, saiu Cavaleiros. E aí prometeram alguns mangás. Os dois primeiros saíram foram Dragon Ball e Cavaleiros. É, da Conrad, depois da JBC. Tipo assim, um pouquinho depois lançou Sakura. É, o que mais? É, Re-Earth, Samurai X, Jigurai. Isso, Jigurai, uma coisa assim, é. E todos os mangás eram 3 e pouquinho, 2 e pouquinho, sei lá, era tão bom, comprava todos. Né, cara, eu também. É, ai, meus tempos. Nessa primeira edição dos dois, veio um cartezinho com os próximos lançamentos. Aí tinha os outros três magais lá, que eu não me lembro agora exatamente quais foram. Eu sei que dos três, dois saíram. O outro era Pokémon Special, que não saiu. É, não sei, não faz muita diferença pra mim, né? Ficou meses pra sair, enrolando. Tipo, vai sair. Espera um pouquinho que vai sair. E no final eles anunciaram que não ia sair, porque deu algum problema lá com os japoneses. Isso foi qual ano, mais ou menos? Foi isso? Foi 2001, 2002? Eu tava no segundo grau ainda? Tava na quinta série quando saiu o Dragon Ball. No final da quinta série. Eu acho que foi 2001, 2002, que eu tava no segundo ano do segundo grau, mais ou menos. Eu tava na quinta série, você tava no segundo ano. Não é, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi os mangás, eu tava com alguns amigos específicos que eu conheci nessa época. Então, baseado nisso, eu acho que era 2002. Não, é só pra dizer que esse mangá ia sair numa época que tinha passado um pouco do boom do Pokémon, ou tava ainda assim, tava quase saindo, né? Tava começando a saturar um pouco, né, ou não? Assim, o boom geral, sim. Só que Pokémon, ele tem uma força que eu não consegui entender. Por causa dos jogos, né? Porque Pokémon, ele tem essa tradição do jogo muito forte, então o jogo meio que segura na aba dele todas as outras mídias, né? Então Pokémon, mesmo que hoje em dia, por exemplo, anime, ninguém ligue muito, mas como ligou na época, Eliana, já tava musiquinha, não sei o quê, ainda assim tá saindo, porque o povo assiste por causa do jogo. O pior que não é só por causa disso. Eu não sei a explicação, sabe? Só sei que tá passando Pokémon na RedeTV e eles estão com índices de audiência muito bons. Por causa do nome, né? Quer dizer, as pessoas que assistiam estão assistindo por nostalgia, e quem nunca assistiu, porque era pequeno, nunca ligou, por causa do nome, agora tá passando de novo, vou aproveitar pra ver. Tá no ar, no Cartoon Network ainda passa, é uma das principais atrações. Pokémon Special, o próprio criador de Pokémon, que é o Satoshi Tajiri, eu acho que é esse o nome dele. Satoshi não é o nome do Ash? Pois é, foi uma homenagem. Ah, legal. Inclusive o nome do Ash é Satoshi, e o nome do Gary é Shigeru, que é em homenagem ao Shigeru Miyamoto, criador do Mario, do Donkey Kong. Ele falou que esse mangá, ele é o que chega mais perto do que ele idealizou como sendo o mundo Pokémon nos jogos, quando ele criou os jogos. O mangá, os personagens, eles são exatamente os mesmos personagens dos jogos, então você vai ver o Ash, entre aspas, ele é o Red, que tem o character design baseado no personagem que você joga no... Baseado não, praticamente, exatamente igual o personagem que você joga no Pokémon Red, Green e Blue. Tem o Green, que é o Gary, e tem a Blue, que é uma personagem exclusiva do mangá, que é uma ladra, acabou ficando com os Turtles e tal, e que depois, quando saiu o Fire Red Leaf Green, há pouco tempo atrás, você pode escolher uma personagem feminina pra jogar. E aí, por algum motivo muito especial, a personagem feminina é muito parecida com a Blue. Então eles só mudaram a roupa dela e botaram ela pra ser ela. Aliás, porque nos jogos originais, a ideia original era que você pudesse escolher entre um menino ou uma menina, só que foi descartado. E muita gente acha que a Blue foi baseada nesse character design descartado da menina. Enfim, conta aquela mesma história de sempre, que é virar o mestre Pokémon e tudo mais, só que ele tem capítulos, ele é separado em fases. Então a gente vai ter a fase Red, Green, Blue, que é a primeira fase, baseada nesses jogos. Depois tem o Yellow, que é com o personagem próprio também, esse sem versão nos jogos, e conta uma historinha lá passando no universo de Red e Blue também. Depois vem o capítulo Gold Silver, Ruby Sapphire, agora Diamond Pearl, cada um com suas próprias versões também, Emerald, Cristal e Platina. O que interessa é o seguinte: o nome dos personagens realmente são o nome dos jogos, o character design é baseado, e a história, ela é muito bem amarradinha. Ela dá como é que eu vou dizer? Eu não posso dizer que é uma visão mais madura do mundo Pokémon. Seria idiota de minha parte. É, tipo, seria... Não tem como amadurecer ali, né? Eles ainda são crianças que viajam a pé pelo mundo todo usando a mesma roupa. Só que pelo que eu pude perceber, ele, por dar esse ar assim mais de jogo, então fica meio que um mundo à parte. Então as regras funcionam dentro daquele mundo ali. Por exemplo, o desenho do Pokémon anime normal, ele é meio querendo ser um shonen normal, e ele é bobo demais pra um shonen normal. Já esse não, tipo, é todo mundo surreal, em que as pessoas têm nomes como Blue, entendeu? Então meio que você esquece das regras e você consegue, então, pelo jeito que eu tô percebendo, se focar naquilo ali, né? Você não compara com outras coisas, porque tem um estilo bem único, bem fechadinho. É, e o autor, na verdade, é um autor e um desenhista, eles são separados também. Só que o desenhista, o primeiro desenhista desenhou até o volume 10, e a partir do volume 10 passou até um outro, e o autor continuou o mesmo. Esse primeiro, inclusive, era horrível, né? É, eles eram pequenininhos e gordinhos e tal, no outro ficou com... eles ficaram mais esticados, mais proporcionais. O cara tem que ter um desprendimento muito grande, tem que gostar muito só da história mesmo pra começar esse mangá, né? Mas a consola é que depois melhora, eles ficam mais magros e mais altos. E o autor, ele consegue dar umas desculpas roupas muito boas, ele consegue amarrar aquele mundo, fazer aquele mundo realmente ser palpável. Porque você assiste Pokémon no anime e você percebe que eles não estão muito preocupados em dar uma ambientação ali, sabe? Eles vão jogando os elementos, mas eles não amarram os elementos, então não dá um senso de realidade. Parece que é um mundo real, mas é um mundo real estranho, que às vezes segue regra de mundo real e às vezes segue regra de um outro mundo bizarro. Na verdade, todo mundo é drogado, né? Completamente drogado e... O que eu gostei foi a solução das pokebolas, né? Pois é, todo mundo que jogou jogos sabe que, e que assistiu anime também, sabe que o treinador só pode carregar 6 pokémons por vez. Nos jogos isso não é explicado em momento algum, e whatever, né? Ninguém quer saber disso nos jogos. No anime também não há explicação. Simplesmente é assim e ponto. No mangá, ele deu uma desculpa ótima, que é o seguinte: os pokémons são usados para batalha. Então, se você tem muitos pokémons, se você carregar 3 mil pokémons, você pode criar um exército particular e, sei lá, atacar uma cidade, destruir tudo e tomar o poder de algum lugar. Então, é meio que como um porte de armas, sabe? Você só pode ter 6 pokémons para limitar o seu poder. É. Carregar consigo 6 pokémons para limitar o seu poder. Mas a trama em si gira em torno de quê? Tipo, são eles indo. Igual anime, eles atrás de pokémon e tem algum vilão, tem equipe Rocket, tem essas coisas? Tem equipe Rocket. É a equipe Rocket do jogo, não tem Jesse James, não tem Meow, tem o Giovanni, que ele é líder de ginásio. Só que é aquele pessoalzinho de preto que aparece, luta e tal, vai embora e tudo mais. Mas tem, tipo, um vilão central? As histórias são fechadas nos capítulos ou tem sagas, assim? Cada capítulo tem uma história própria. Não é todos eu quero ser o melhor treinador Pokémon. No primeiro, a gente tem o Red querendo ir pra Liga, querendo ver se eu sou o melhor treinador Pokémon junto com o Green. E aí a gente tem a equipe Rocket que tá fazendo um grande plano lá pra usar o poder das insígnias pra dominar os Pokémons, um negócio assim. E eles, por estarem no meio do caminho, acabam se enrolando demais com a equipe Rocket e tem que resolver essa parada. Agora, a partir da segunda fase, aí depois teve a fase do Yellow, que ela tava atrás do Red, que o Red tava desaparecido. Depois, no Gold Silver, foi uma coisa que foi muito acontecendo. E foi o que eu gostei muito. Que nem o Gold, nem o Silver e nem a Cristal que aparece depois, nenhum deles quer pegar insígnia. Ninguém pega uma insígnia na fase. Eles querem, então, só zoar? O autor, ele consegue dar uma ambientação muito legal, que não existe no jogo pros personagens, né? Então, o Gold, ele mora numa casa que ele é a mãe dele e tem vários pokémons. Eles são conhecidos como a família Pokémon. Tem vários pokémons que moram com eles e são como se fosse uma família. Eles convivem ali de boa e tal. O que acontece é que ele botou todos os pokémons numa bolsa que ele leva pra algum lugar. E o professor Carvalho ia passar por lá. E também tava levando uma bolsa com vários pokémons raros. E a bolsa foi roubada. E logo em seguida, tem o professor Elm, né? Que é lá da região onde eu tô. E ele tem os pokémons iniciais. E um dos pokémons iniciais também é roubado. E o Gold começa a perseguir esse cara que roubou o pokémon inicial, achando que ele também roubou a bolsa. Já que ele é um ladrão e passou por ali. E logo em seguida roubou a cinta, deve ser. E acaba descobrindo que não, aí tem a volta da equipe Rocket e tudo mais, e só vai acontecendo, sabe? Eles vão andando e vão, tipo, ah, não, aí você tem que ir pra não sei onde. Ele vai. Sabe, mostra como se fosse, vamos dizer, o dia a dia normal de treinadores pokémons que não estão indo pra liga caçar insígnias e lutar e ser o melhor treinador pokémon do mundo. Eu queria uma trama que eu gostaria que fosse abordada, não sei se já foi abordada em algum momento no anime, mas que aparecesse em algum momento ativistas dos direitos dos pokémons, né? Porque ninguém liga pro bem-estar deles, né? No mangá Pokémon Special, tem um treinador, tem o Rubi, que ele, a partir do Rubi Safira, passou a ter os torneios de beleza dos pokémons e nos jogos. E ele é focado pra esses torneios, então ele não gosta de lutar com os pokémons dele, porque ele acha isso um barbarismo. Uma das coisas que mais me irritam em Pokémon é por causa do seguinte: geralmente jogo, né, não tem muita história, então geralmente jogo é isso mesmo, ou é você com uma arma atirando, é você matando, é você pegando bicho pra poder lutar pra você, porque o que vale é a jogabilidade ali, não interessa muita história. E isso que fica, é por isso que a adaptação de jogo costuma ficar meio louca, porque eles vão, uma coisa que naturalmente não tem sentido, eles vão querer dar uma história. Ou então, eles não dão história nenhuma e fazem um anime, como é o caso de Pokémon. Agora é o seguinte, quando vira um anime, tem personagem, tem elemento humano na coisa, algumas coisas que no jogo é natural, pra mim, pelo menos, quando transporta pra mim, fica meio estranho. E uma das coisas é isso. É o Pokémon tá ali, feliz da vida, você chega, você enche ele de porrada, você estranca ele na porcaria de uma bola, e ele começa a se seguir todo feliz. Ou seja, um desenho que incita o sadomasoquismo, entendeu? O maltrato com os animais e a insubordinação dos filhos, que saem de casa sozinhos com 12 anos pra viajar a pé pelo mundo. Ou seja, não é um desenho que eu deixaria um filho meu assistir. Me irrita profundamente. O mangá, isso é um pouquinho melhor explicado, porque os Pokémon, eles costumam, como eu vou dizer, eles costumam adotar a ideologia do treinador. Então, por exemplo, os... Depois que você enche ele de porrada. É. Ah, tá. A minha... Encerrei eu aqui. Porque a coisa é encher de porrada... Costuma ser uma tipo... Ele gosta, né? Ele quer. É meio que um, sabe, vamos ver se você é forte o suficiente pra que eu te siga, vá com você. Então é meio que um código de ética dos pokémons. Bate aqui, né? Bate aqui que eu gosto, né? Ah, entendi. Enfim, o que é estranho no anime é que quem é mal no anime, ele joga pokémon, o pokémon faz tudo que ele quer e ponto. Isso não é questionado. Agora, no mangá, acontece, por exemplo, o pokémon defender o treinador, defender a ideologia do treinador, sabe? Acontece em alguns casos de uns treinadores mais vilões e tal. Mas enfim. É, o fato é que o anime, o mangá deve ser bom mesmo. Algum dia, talvez, eu dê uma chance. Ele... É um mangá Kodomo. A classificação dele é Kodomo, é pra criança. Só que, vamos botar aí, cara, que é muito bom, sabe? É como se eu pegar hoje um livro infantil de qualidade... Sei lá, fala um livro infantil de qualidade. Qualquer um dos clássicos aí dos Irmãos Grimm, você pode pegar e ler, que tá ótimo. É, e pegar e ler, porque é uma história de pra crianças, mas com qualidade. Não é bobo, é bom. É, na verdade, isso até um mal da mídia brasileira é isso, achar que história pra criança tem que ser história idiota. Porque não é verdade, história boa, história pra criança agrada em qualquer idade, né? Enfim, é um mangá ótimo, procurem. É meio difícil de achar os scans, você só vai achar um scan americano, é em inglês, só que sai em Singapura. É, o mangá não sai nos Estados Unidos ou sai? Parece que começou a sair pela Viz, mas parece que não sai mais, ou a Viz tá muito atrasado, e aí tem esse scan em inglês de Singapura que o pessoal importa. É, só que no caso não é como os outros scanlations que você acha, que eles recortam a página e limpam e tudo mais. Não, é aquele negócio assim, o cara mete o mangá aberto assim no scanner e você lê daquele jeito, você lê com as duas páginas assim. A partir lá do volume 11 ou 12, você só vai encontrar assim. Vale lembrar também que tem uma equipe de scanlators aqui no Brasil que tá traduzindo, já tá no capítulo 100 e pouco, é da Pokémon Plus... Eu esqueci o nome do grupo exatamente, mas é afiliado ao Pokémon Plus. E lá no Pokémon Plus você encontra várias coisinhas legais de Pokémon. Propaganda gratuita. É isso, sabe? Tentem, leiam uns dois ou um volume pra ver se te cativa. Se cativar, pega lendo que só vai melhorando. Quanto mais passa, mais melhora. É, se você irritar um pouco o traço, achar FB demais, você aguenta que daqui a pouco muda, né? Então pula pra fase seguinte, não tem ligação mesmo, né? É, tem ligação leve, sabe? Mas dá pra passar. Ignora completamente a primeira parte que eles estão fez e começa a ler quando até porque depois que você ler a parte bonita, você vai ficar curioso de ver a parte que eu estava fez, aí você deixa eu ver a parte que eu estava fez depois que você vai ter um plus. Mas eu espero anime, né? Podia sair, né? Não vai ter. O mangá sai desde 96, cara. Desde 97. Foi logo depois do jogo. Antes do anime, inclusive, se não me engano. Interessante isso, né, então? Tipo, eu achei que tivesse vindo na aba do anime, mas mais ou menos foi mais ou menos na mesma época, né? Então, é só outra proposta mesmo. É, depois aconteceu mais ou menos na mesma época. E dura até hoje. Tá saindo aí. Agora, nessa atual temporada no Japão, uma série que... Ela tá no oitavo episódio ainda, então, teoricamente, a gente nem era até pra falar muito dela, tá? Deveria até ver mais um pouco, mas... A gente tá adiantando, mesmo porque a história em si dela é simples. O que tem de especial com ela não é bem nem a trama em si. É outros aspectos como visual e tal. E um fato muito peculiar para nós brasileiros, não é verdade? Porque essa série se passa aonde, dá? Kubanacan, no Brasil. Mais ou menos, você olha assim, não é bem Brasil, né? É tipo, aquele México estilizado do é uma mistura de México estilizado de filme americano com uma pitada de Blade Runner. É uma mistura de muita coisa, cara. O nome da série, deixa eu falar o nome da série agora? Não, né? O que eu falei é Michiko to Hachin. Melhor, Michiko e Hachin. É, a tradução literal é Michiko e Hachin, e não só a tradução literal, é como tá no logotipo oficial do anime. É uma produção do estúdio Manglobe, que fez Samurai Champloo, fez outras coisas também, mas a gente não conhece. Quem não conhece, cara? É o Manglobe do Shinichiro Watanabe, cara. Eu sou fã desse cara. Não, tô falando dos trabalhos que eles fizeram, o mais famoso que eu conheço é Samurai Champloo. Eu falei, eles fizeram outras coisas que ninguém conhece. Na verdade, eles não fizeram muita coisa, não. Mas, na verdade, essa série ela não é dirigida pelo Shinichiro Watanabe, como eu pensava que ela era. Ela é dirigida por um outro cara, mas é feita pelo estúdio. É uma mulher? É uma mulher. É, essa aí é uma moto, seu nome de mulher. Mas é do estúdio do Shinichiro Watanabe. É, ele cuida da música, né? Do anime. Bom, basicamente, vamos começar do começo. É, Manglobe fizeram o quê? Eles fizeram Trip Track, esse eu realmente não conheço, mas foi só pra internet. Samurai Champloo, Sengoku Basara, que é paisado no jogo, se eu não me engano. Ergo Proxy, que eu já ouvi falar e que tem uma mulher que é a cara da Emily. E Michiko to Hachin. É um estúdio legal, assim. A julgar pela qualidade dos trabalhos, não é um estúdio muito grande, mas é um continua que se esforça. Ele é pobre, mas é limpinho, porque a qualidade dos trabalhos dele são muito boas. Como que é o Anne, né? O Kyoto Animation não é um estúdio, mas é um estúdio pequeno, com poucas obras, mas obras muito boas, muito bem feitas. É, você vê que basicamente eles fazem mais ou menos um trabalho por ano, uma série por ano. Você vê desde 2003, é uma por ano, então eles não têm capacidade de enrolar mais de uma por ano, mas são séries muito boas, muito bem produzidas e que, pelo jeito, dá lucro pra eles se segurarem no resto do tempo. Mas enfim, trama de Mystical Torratinha, ela é bem simples, até o ponto que tá agora o anime, ela nem se desenvolveu totalmente ainda. Quer dizer, tem essa moça, ela se chama Mitsuko Malandro. Malandro. A gente também já vai chegar nesse ponto dos nomes, espere. Tô falando primeiro da trama. Então, no primeiro episódio, basicamente isso. Ela tá presa, ela é tipo uma badass, assim, motherfucker, uma mulher muito durona e tal, que usa shortinho, que tem os peitões, não sei o quê. E uma mulatona brasileira. É, que ela é mulata, né? É, tipo, ela é uma mulatona brasileira um pouco mais esguia, um pouco mais Naomi Campbell, digamos assim, né? Ela não é tão gordona como as mulatas de raiz aqui do Brasil, né? Ela tem que ser... O modelo de beleza dela é um pouco mais internacional, um pouco mais europeu. Mas é uma mulatona. Tem beijo, tem lábios, o que é errado nos animes, né? E o seu popo tem lábios em anime. É, cara. Não, o seu popo e as mulheres de Bleach, né? Tem uma boquinha brilhante. É, elas têm. Tem um beicinho de leve, mas enfim. E ela tá nessa prisão de alta... De criminosos, assim, uma prisão de... Como é que fala a prisão de... Que ela é muito segura. Alta segurança? Não, tem um termo, porra. Para bandidos de alta periculosidade. Não, tem, mas a prisão é a prisão, papapá. Enfim, é uma prisão que ninguém foge. É. Só a Mitsuko Malandro, que se manda de lá logo no começo do episódio e foge. E aí, a história corta pra história dessa menina... Que chama Hannah. Ela é filha adotiva de uma família Belembausa, o quê? Belembausa, alguma coisa muito grande. É, a família Belembausa, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, é uma família que o pai é um padre, nesse caso é um padre católico, não é um reverendo, é um padre católico, mas ele tem uma família. É como se no Brasil os padres pudessem casar por algum motivo misterioso. Só que ele é super corrupto, a mãe é uma fútil que não quer nada, ela tem um casal de irmãos adotivos, um garoto e uma garota, que vivem finalizando ela o dia inteiro, então ela vive uma vida meio de Cinderela. Então eles maltratam demais ela, colocam ela pra fazer os trabalhos domésticos, e você entra assim, na história dela, e assim, é uma história muito envolvente a história dela, assim, você vê como ela é humilhada e como ela mantém o orgulho dela em cima, né? Porque ela também não é o tipo daquela garotinha que vai ficar chorando, assim, ela faz tudo o que mandam. Só que ela não fica chorando pelos cantos, não fazendo cara de contada, não. Ela faz com orgulho, assim, tipo assim, ela faz o que manda, porque não tem outro jeito, mas ela não deixa a peteca da dignidade dela cair. Isso que é bem interessante. Então, assim, basicamente o episódio se foca na garota, que aqui no final, a Mitsuko, que fugiu da prisão, eu falo. Eu queria narrar o jeito como ela entra na casa. Tava tendo almoço, né? O pessoal tava na mesa comendo e tudo mais, e do nada entrou uma moto. Não. Na verdade é o seguinte, parece que tá rolando uma reunião com o juizado de menores ou algo assim, pra, não é? Pra poder ver se a Hannah tá sendo bem cuidada. É. E aí decidiram, eles arrumam ela bonitinha, não sei o quê, põe tudo bonitinho pra eles pensarem que tá tudo ok, e aí tá nesse almoço e tal. E do nada a janela quebra e entra uma moto que estaciona em cima da mesa da casa. E aí ela olha pra irmã da Hannah, né, e fala, oi, você quer Hannah? Não, tipo, ela olha assim, meio zoando, olha aquela garota toda arrumada, toda esquisita, e olha assim com uma careta, tipo, acho que ela até faz um comentário meio depreciativo com relação a isso. Aí ela descobre que não, a Hannah é outra, e aí fala, sobe aí. Ela é meio lacônica, né, ela não fala muito. É, e aí a Hannah pensa, putz, vou sair fora daqui, né. Não, por um lado ela tem uma família que maltrata ela, então ela tem uma maluca numa moto, assim, ela não tem muita escolha. Ela vai sofrer de qualquer jeito, mas pelo menos com a Mitsuko ela sofre, mas pelo menos sai da... Assim, tem uma chance de se dar bem no futuro. É, uma incógnita maior, né? Ali ela sabe que ela tá ferrada de qualquer jeito. Com a Mitsuko há uma esperança. E aí ela sobe na moto e vai embora. É, o anime basicamente é isso, né? O primeiro episódio e tal, aí no segundo a história ganha um contornos, assim, mais ou menos, de como a história vai se manter dali pra frente. Então, aí no segundo episódio é introduzido mais uma personagem, a Atsuko Jackson. A Jambo. É, que a Mitsuko chamava de Jambo, por causa da cor da pele dela, ela é tipo uma negona com cabelo Black Power louro. Não, ela não é tipo uma negona com cabelo Black Power. Cara, ela é uma negona com fucking Black Power louro enorme. Que desequilibra, praticamente. E ela é uma policial, também tem fusquinhas escrito polícia, que andam com ela. Não, na verdade sim, essa personagem, ela pelo jeito não revelou muito, mas ela tem uma história de infância com a Mitsuko, elas são inimigas de infância, mais ou menos. E as duas, além de uma tá de um lado da lei e a outra tá no outro lado da lei, tem esse plus. Uma odeia a outra, então... Sem contar que foi ela que prendeu a Mitico lá na prisão do mal, né? É, a prisão chama Diamandra. É, Diamandra. O Diamandra, como eles falam. E no segundo episódio rola um flashback, assim, de 12 anos antes, quando a Mitico é presa, né? No final, no caso, quando ela fugiu da prisão no primeiro episódio, ela tava fugindo de um encarceramento aí de 12 anos, uma coisa pesadinha. Inclusive, foi essa Tsuko que mostra pra Mitico a foto da filha dela, bebê. E não explica muito bem exatamente em que época que ela engravidou, exatamente que horas que a garota nasceu. Mas foi a Tsuko que mostra pra ela, assim, e meio que dá a dica, ó, sua filha tá lá e você tá aqui, entendeu? Se ferra, não sei o quê. E a gente descobre que tem esse cara chamado Hiroshi Morenos, que ele faz parte de uma gangue, a mesma gangue que a Mitico era ligada, e a Mitico fala pra Han, a Mitico conta pra Han, o teu pai morreu há 11 anos, aí, só que você tem 9 anos, então nós vamos atrás do seu pai. E a Han não entende muito, ela fala, presta atenção, minha filha, seu pai morreu há 11, mas você morreu há 9, ou seja... Peraí, seu pai morreu há 11, mas você nasceu... Você nasceu há 9 anos, ou seja, ele tá vivo. Então ela sai pra poder procurar o cara, só que a Mitico não parece ter muito um plano de ação na cabeça, ela é meio porra louca, então monta a garota na moto, então assim, começa a rolar, então a Mitico começa a chamar a Hana de ratinho, porque acho esse nome Hana muito feio, mas é que é isso. Então, tipo assim, basicamente a trama por enquanto é isso, tá o relacionamento das duas, porque a Hana é a filha e a Mitico é a mãe, só que a Hana é 1 milhão de vezes mais madura que a mãe é uma ladra, porra louca, e fica querendo estragar a filha. Ela é essa organização criminosa que ela fazia parte, chamava o monstro, né? É, uma coisa assim, tinha um nome esquisito também. E no caso a ratinha é super madura, por exemplo, a Mitico compra um par de tênis pra ela, aí a ratinha vira e fala, sabe, você pagou por isso ou você roubou, entendeu? Ela fica, ah, que saco, tá mexendo. Parece que a ratinha tem uma tatuagem no umbigo. Que é igual a da Mitico. É, as duas são a mesma tatuagem, eu não sei porquê, eu sei que nesse segundo episódio, ou no terceiro, não sei, a Mitico fica enchendo o saco da ratinha. No segundo, eu cheguei a ver. É, pra poder ver o umbigo dela, e ela não quer, e a Mitico, a ratinha primeiro não quer mostrar e tal, depois ela fala, não, eu menti, eu tenho sim uma tatuagem igual a sua, meio que confirma. Então, assim, o relacionamento das duas, e as duas procurando o Hiroshi, que seria o pai da Hana. Como vocês podem ver, é uma trama simples, mesmo porque o anime não andou muito, mas o que justifica falar deles, o que justifica você começar a assistir, não só porque se passa no Brasil, mas porque o visual todo da série é muito, muito legal. Eu não sei nem o que falar, cara, tem uma cidade chamada Laranja. Então, assim... E na placa da cidade tem escrito Laranja e o desenho de uma laranja. É, assim, pra começar, é isso. Tanto o título do anime como as notas que aparecem escritas na tela, tipo, Laranja, dia 15 de março, por exemplo. Aparece o nome do lugar e a data, que está com a sensação, é em português. É tudo em português, todas as placas são em português. O nome dos episódios é em português? O nome dos episódios é em português, é tudo em português. E assim, e não é um português erradão, assim. É um português muito bem escrito. Eu acho que eu vi, sei lá, nos dois episódios que eu vi, acho que eu vi um erro de português. É, tem um erro que aparece, tem um episódio que a ratinha vai pedir um emprego pra poder pagar pelo sapato que a Mitico roubou pra ela. No aviso, assim, da vaga de empresa, rola assim um você, não, rola uma palavra lá que eu lembro que é com acento agudo, mas puseram com acento circunflexo, eles erram uma coisinha ou outra assim, de concordância, mas não tem nenhum mas problema. Assim, comparado com os erros que os japoneses costumam cometer, o desprezo que eles têm pela cultura dos outros, né? Não é nada, tá tudo porque, bem. porque você não pode exigir muita coisa, porque assim, não é bem um Brasil, é um Brasil estilizado, então assim, eles pegaram, por exemplo, a abertura tem todo esse clima psicodélico, com essa mistura, com a música tema, é um instrumental, assim, uma mistura meio de jazz com bossa nova, uma coisa bem legal. Toda a música incidental do seriado tem muita percussão, é um sambinha. É mesmo porque você que assistiu mais episódios do que eu, em algum momento eles mencionam que se passa no Brasil? Eles não falam o nome do país. Então, né? É um país fictício, baseado no Brasil. Baseado em conceitos brasileiros, porque assim, tem, como eu falei... Não só brasileiros, como latinos em geral. É, assim, é como se fosse uma visão japonesa do mundo latino. Então tem essas cidades isoladas... Mais voltado pro Brasil, porque você realmente percebe que ele é mais voltado pro Brasil. É, com certeza. Então assim, tem essas cidades isoladas, essas igrejas velhas, as pessoas esquisitas, e esse visual um pouco mistura assim, um pouco de psicodelismo com essa coisa que eu falei, esse México de filme americano, que é sempre igreja, deserto e cabra e coisa assim. Os carros de polícia são fusquinhas, velhos e tudo muito assim, mas é um visual muito interessante. É assim, é um trabalho de design muito bom, assim, de todos os cenários, de todos os personagens, uma animação, uma qualidade muito boa, assim, muito bem trabalhada. E trabalha esse anacronismo que existe aqui, que a gente não percebe porque a gente vive com ele, mas sabe, você pode agora tá saindo do seu trabalho com um iPhone e há dois quarteirões ali tá passando um Fusca de 30 anos atrás, sabe? Um anacronismo muito presente aqui, que pra eles não existe, de certa forma, e eles trabalham isso também. É, tipo, se eles vão fazer uma coisa baseada no Brasil, eles não vão focar numa cidade que vai ser igual a deles, numa capital e tal. Eles vão querer pegar esses elementos daqui que são desconhecidos pra eles e juntar tudo numa obra só. E não tem nada pra nenhum brasileiro ficar ofendidinho, não, entendeu? Não é como se fosse o episódio dos Simpsons que causou polêmica, sabe? É uma coisa até bem legal, uma homenagem muito maneira a vários elementos que estão presentes na nossa cultura, só que a gente forma um pouco mais concentrada. E eles têm um certo álibi, porque antes de fazer Mitico Narrativo, eles fizeram Samurai Champloo, que é basicamente a mesma coisa, contando o Japão feudal com alguns elementos novos, bem bizarro e bem estereotipado também, bem cheio desses elementos mais estranhos. É, isso é bem legal. E assim, e com relação à língua, né, que a gente tava falando, justamente isso. A única coisa que tem estranho é o nome, por exemplo. Eu até tinha comentado em off que eu tô me sentindo como se fosse um americano vendo Dragon Ball. Porque todo mundo em Dragon Ball tem nome de comida e nome de peça de roupa e objeto, etc, em inglês, que pra gente tudo faz, né? Porque tá em inglês mesmo. Então soa legal. Só que lá é isso, por exemplo. Tem uma cidade chamada Lentilha. Lentilha, laranja, acho que é uma limão também. É, assim, são frutas, basicamente. Os sobrenomes, por exemplo, o nome do Mitico é Mitico Malandro. O fato do primeiro nome dele ser em japonês, tem uma Pepe Lima até agora, mas basicamente os primeiros nomes são em japonês. Por exemplo, é meio misturado, não são japonês, né, cara? Como a família chama Belembausa. Tipo, Belembausa vem de onde? É, eles pegam coisas que lembram uma sonoridade mais latina e vão jogando. É, por exemplo, uma coisa interessante é que eles têm uma favela lá. Não é que existam favelas, existe uma cidade chamada Favela. Ah, é? É, o nome da cidade é Favela. E essa cidade é uma favela, como a gente conhece, entendeu? Mas é, não é como se fosse, por exemplo, no Brasil tem várias favelas, mas é como se fosse uma favela só. Uhum. E ela se chama Favela. E a Mitico entra lá. E não, a Hana acaba se metendo lá numa confusão, e a Mitico vai lá tirar satisfação. E acho legal isso, que ao mesmo tempo que em maior escala eles destoam um pouco do que é o Brasil de verdade, tem alguns elementos pequenos, mínimos, que eles pescam e provam que eles pesquisaram. Então, por exemplo, parece um traficante igual ao que a gente conhece de traficante. Então parece um cara horrível, com um shortzinho de tactel, um barrigão assim caído, sabe? Horrível, horroroso, igual os traficantes mesmo do morro, sabe? Aquele monte de aviãozinho, aquelas crianças esquisitinhas segurando arma. Na sala do lado tem uma moça, que é a mulher dele, deitada na cama vendo novela. E é uma telenovela brasileira, por quê? Porque ela tá gritando com a televisão, né? Puxa burra! Assim, provando essa ligação que o brasileiro tem com a novela. Então ela fica com raiva, pega a televisão e joga no chão, joga na outra sala da televisão, põe um funk pra tocar e começa a rebolar. Pois é, né? Ou seja, prova que eles pegaram pequenos elementos e prova o seguinte, que esses elementos que tem, que destoa, entre aspas, do Brasil real, não é porque é um erro deles, é porque a proposta deles não é ser fiel a nada, é criar um conceito à parte baseado na nossa cultura. Como eu falei, a gente tem uma grande referência com a Samurai Champloo, eles fazem exatamente a mesma coisa com a Samurai Champloo, e quando eu soube que ia sair Mitico do Ratim, eu soube que era pelo Man Globo, eu pensei, poxa, vai ser o Samurai Champloo brasileiro. E realmente tá sendo. É, não, assim, e assim, a qualidade da animação é impressionantemente boa, a fotografia é maravilhosa, as escolhas que eles fazem de fotografia, de ângulo, é uma coisa assim, muito perfeita, é muito legal ver um trabalho tão bem acabado de um anime em série, porque geralmente você vê essa qualidade de animação, de detalhe, em movie, em OVA, que eles têm mais tempo pra trabalhar, tem maior orçamento, etc. Então é legal ver esses pequenos estúdios se esforçando tanto, fazendo obras tão legais. É uma... Na verdade, esses pequenos estúdios costumam fazer essas obras mais detalhadas, porque eles fazem menos coisa em massa. Então, Kyoto Animation, o Man Globe, eles fazem uma animação muito boa. É, esse caso deles trabalharem com uma animação só por ano, então, o bom é por isso, né? Acaba ficando um trabalho mais legal. E pesquisando aqui, eu descobri que os caras que fazem a música incidental, que fazem a trilha dos episódios, são brasileiros. Inclusive, um produtor chamado... Quer dizer, é meio complicado, porque no artigo da Wikipedia americana de Mitico do Ratim, tá falando que é uma banda brasileira chamada Cassim. Só que você pesquisando por esse nome, descobre que não existe uma banda brasileira chamada Cassim. Existe um produtor chamado Alexandre Cassim, se não me engano, que tem uma banda de MPB com outros dois caras, eles trabalharam com várias estrelas aqui do Brasil. E na página do MySpace deles, tem várias coisas ligando eles ao Japão. Então eu desconfio que se trata desses caras. Inclusive, se for mesmo eles, Mitico do Ratim tá sendo o trabalho de agora deles, né? Eles provavelmente estão agora fazendo isso, porque tá no sétimo episódio. Aham, então eles já fizeram o soundtrack todo, né? É, alguma coisa assim. Provavelmente esse tá sendo o trabalho mais recente deles. A gente deixa a série rolar mais um pouco e já voltar a falar dela no futuro, quando ela terminar, e já ver se pesquisa mais isso pra daí a fundo essa questão. Mas por hora, tem 8 episódios saindo, eu não sei se tem algum brasileiro já subando. Se não tiver, é uma ótima pedida pra alguém começar a subar aí. Por enquanto a gente vai deixar aí os links do sub em inglês mesmo, e vale a pena você dar uma chance, porque... Vou deixar o link na IMDb, né, que eu tô falando. É, muito bom, inclusive, adorei aquilo. É o que eu faço, né, cara? Eu achei Voltons lá. Eu não dou o link pra vocês, eu dou a chance de vocês chegarem até ele. Vocês trabalharem um pouquinho, né? Música. Titan. É uma série que eu não vou falar nada sobre ela. Pô, já que eu não li também, vamos falar na próxima, né? Porque, porra... Eu não dá pra falar. Vou só jogar por cima algumas coisas. Não esperem muito o sentido do que eu vou falar. Só se interessem em leiam, que é muito melhor. É a história de um cara, que ele faz parte de uma espécie... Peraí, é um mangá, explica pra galera. É um mangá, que conta a história de um cara, que ele trabalha em uma espécie de divisão... Como é que eu vou dizer? Um grupo de investigadores particulares, sabe? Detetives particulares. E eles dizem um caso e tudo mais. Só que ele tem múltiplas personalidades. Você sabe que a personalidade atual dele não é a personalidade que dominava o corpo dele há uns 6 anos atrás. O que aconteceu? Isso acontece logo no primeiro volume que eu vou falar. Ele trabalhava na polícia e ele se envolveu num caso lá que o maluco desse caso, era um serial killer, ele atacou a namorada dele. E ele enviou pra ele, no escritório dele, um isopor com a namorada dentro, em gelo, sem os braços e as pernas, em soro pra sobreviver. Sabe? Tava vivo ainda, sussurrando o nome dele. Depois disso, ele entrou em estado de choque, foi atrás do cara, numa terceira personalidade dele, Nishizono, matou o cara, que é a personalidade dele mais maluca, Nishizono Shinji, matou o cara, e aí uma outra personalidade... Que não era dele antigamente. Então olha só, peraí, deixa eu realizar. São 3 personalidades por enquanto. Eu já desisti de entender. Espero que alguém ainda esteja ouvindo do outro lado. Uma é antes do trauma, uma despertou durante o trauma e é a mais maluca que matou o cara. E depois uma terceira assume. Entendeu? Eu entendi, parece aquele filme antigo, As Três Faces, ou As Três Máscaras de Eva, que é baseado numa história real. Mas da não... mulher que. A mulher era assim. Nada a ver. A mulher, ela era toda recatada, tinha uma dupla personalidade que era uma piranhona. Só que depois aparece uma terceira, que é uma normal, equilibrada, que é a verdadeira. Mas o problema é que não são só 3 personalidades. Depois desperta mais umas 2, sabe? O que acontece é o seguinte, é uma série de casos, são casos bizarros, tipo o cara que arranca o tampão na cabeça das mulheres, enterra elas na terra, deixa só a cabeça lá de fora e planta uma plantinha no cérebro e usa ela de vaso. Como isso é peculiar? É uma série de assassinatos bizarros e a investigação desses assassinatos, e todos eles têm em comum que no olho, debaixo do olho, quando você barra... Como é que eu vou explicar? Explica isso. Sabe quando você puxa o olho pra fazer careta? Quando você é uma criança boba e faz... É isso. Isso. Aqui embaixo tem código de barras. E todos eles têm esse código de, barras no olho. Embaixo do cílio, né? Do lado de dentro. Do lado de dentro, assim, do cílio, tá? E todos esses assassinos, algumas das vítimas, têm esse código de barras. É isso que tem em comum. E parece ser uma grande coisa. Não posso falar muito, senão vou dar muito spoiler. Mas é muita coisa interligada. O que interessa é o seguinte. Vou dar 2 spoilers. Só pra enxergar um pouco a curiosidade. Aquele spoiler que se fosse um filme e você visse o trailer, te revelaria. Ou se passasse na Globo, eles anunciariam isso. É. Um deles é que as personalidades desse cara são todas baseadas em crianças. Ele morava no orfanato, esse orfanato pegou fogo. Dizem que o orfanato pegou fogo por culpa dele. E a personalidade, todas as personalidades dele são as personalidades das crianças que estavam nesse orfanato. E inclusive a personalidade que ele tinha antes do assassinato da namorada não era a personalidade original dele. Era a personalidade de uma dessas crianças. E a personalidade original dele é a do Nishihon Shinji, que é o maluco que matou o cara. Oh, isso é revelado em qual capítulo? Sei lá, acho que lá no capítulo 10 ou 15. Ah, tá, tá no começo, vocês estão no final da história já. Cara, isso parece uma grande revelação, mas isso não é nada perto das maluquices. É um mangá que você se perde, sabe? Ele não acabou ainda, ele sai um capítulo por mês. Parece que ele acabou agora no Japão, mas ainda estão acabando de traduzir. Porque a tradução, o Scanlation tá um pouco atrasado. Então tá aí no volume 12, e se não me engano teve 13 volumes no Japão. Eles estão na metade do 12 traduzindo. Inclusive o Silence, não sei como se pronuncia. Aquele grupo que traduz mangá aqui no Brasil. Fez Scanlation de Death Note. Fez Scanlation até o final do volume 12, se não me engano. Até o final do volume 11, se não me engano. Mas enfim, o outro spoiler é que toda essa coisa tem relação com um artista dos anos 70, se não me engano, ou 60, que morreu, que se chama Lucy Monostone, e ele, você percebe que ele é baseado em várias pessoas do mundo real. Ele tem um pouco de John Lennon, parece que ele era um cantor famoso e que se meteu com o terrorismo, parecido com a história do Charles Manson, conhece? Sim, ouvi falar, é um carinha legal que morreu. É, assassino em série e tal, só que ele não era famoso, ele era um cantorzinho lá que chegou até a ter contato com gente famosa. E ele era famoso e virou um terrorista e fez uma série de coisas e tal e morreu. E parece que tudo isso é um grande plano pra ressuscitar ele, porque ele tem grande influência. Não, então tipo, o mangá, ele se foca em ele é episódico, se foca em casos fechados, mas todos eles têm uma ligação maior, é isso? Ou é tipo uma série que tem os episódios, mas tem paralelo a isso, uma trama central? paralelo a isso, ao Matando a Central. No início, ele é um pouco mais episódico, sabe? Ele é um pouco mais fechado nos casos, que tem uma relação pequena ali e tal. Mas chega uma hora que tudo se linka e tudo fica maluco e acontece coisas bizarras que eu nunca esperava acontecer no mangá e... Sabe, é muito louco. Enfim, eu falei de Pedro Psycho só pra vocês, sabe, mesmo se vocês não se interessaram pelo que eu falei, leiam, porque é muito bom e vocês vão se interessar quando vocês lerem, porque é muito difícil falar dessa série, porque é uma série muito ampla e com muitas coisas interligadas que você fica na dúvida do que é spoiler e o que não é. É, tem séries assim, né, que a própria trama delas, que é difícil saber o que vai estar na sinopse dela atrás do mangá, né, porque... Mas essa é aquela tal que você falou que você lia, que você achava que era shonen, depois descobriu... Não, que você achava que era seinen, depois descobriu que era shonen, né? Exatamente, porque como eu falei, aquilo que eu disse da namorada, ela está nua e ela está realmente sem os braços e aparece tudo. E o mangá não é seinen, né? O mangá é shonen e está na Shonen Ace, que é uma revista shonen. E tem toda a pinta de seinen, né? No frontal e violência. Toda a pinta de seinen é pior que o seinen. Mas isso é uma discussão para o próximo... Acho que eu já falei disso umas 3 vezes no post. É, aí quando a gente for falar de verdade, vai ser, assim, muito broxante, porque a expectativa vai estar alta, né? E não vai adiantar nada, mas enfim. Mas a gente ainda vai falar sobre isso mais para frente, sobre classificação mais detalhadamente, sobre essa coisa bizarra de uma coisa que parece seinen pela temática, não é seinen, shonen, e vice-versa. Mas enfim, Tempo de Pensar que também ganhou uma série de TV, de 6 episódios... que virou filme, de certa forma, veio pra cá pro ocidente como filme, e não sei exatamente o que conta, eu não assisti, mas é baseado no mangá, provavelmente deve terminar super em aberto, porque pelo que eu vi da história não tem quase nada. Mas teve 6 que foi cancelado, ou teve 6 que foi planejado pra ser 6 mesmo? Teve 6 que foi planejado pra ser 6 mesmo, então não sei se tem um final próprio, eu acho que tem um final próprio. Enfim, é uma série muito interessante, leiam, pra quem compra mangá aqui no Brasil... Tem uma outra série que é Delivery Service of Corpses, ou Corpse Delivery Service, eu acho que é isso. É Corpse Delivery alguma coisa, a Conrad está publicando, né? Não sei que editora publica, alguma editora está publicando aí. E esse mangá é do mesmo roteirista, é de outro desenhista, mas é do mesmo roteirista. Eu ouvi um review sobre esse mangá, assim, fiquei bem interessado. A edição, só olhar ele na banca já me interessou, assim, né, em ler. Eu ainda vou dar uma lida nele. Mas eu vi um review que eu achei bem interessante mesmo, é bem... Esse clima mesmo de bizarrice, de humor negro, com violência. Então quem tá esperando esse mangá já sabe o que esperar. Quem tá lendo esse mangá já sabe o que esperar. Isso é MB de Psycho, também tem outro mangá dele, Leviathan, que também segue essa linha, mas é MB de Psycho, é o mais famoso que tá saindo aí, que os escaleitos estão mais empolgados, Leviathan também esquecido. E é isso aí, eu acho que foi um dos mais bruxantes da minha história, mas eu tinha que falar desse mangá, mas eu não sei como falar dele. Foi bonitinho essa desculpa agora, gostei. Tá desculpado, meu Deus. Mas eu assim, se serve de consolo, me deixou, eu que não li, eu fiquei interessado em ler. Pelo menos um leitor você ganhou. Cast, aqui é o André. Aqui é o Hugo. Aqui é o Slash Rick. E aqui é o Pablo. E nós somos do Nowload, mas que pareça uma apresentação de Super Sentai, mas... Nossa, cara, parece os Cavaleiros de Aço, de Cavaleiros do Dia, que eles estão apresentando. Aí no final a gente ia falar tudo junto, sabe? E nós somos do Nowload! Aí faz uma pose. Mas assim, nasce o Capitão Nowload também. Né? Tem que falar que é o André Fogo, aqui é o Fred Água, e aí eu falo, é que é o Pablo Coração. Exatamente. Ninguém gosta do coração, Pablo. Mas nós não estamos aqui para defender o bem e a justiça, nós estamos aqui para falar... Nem para defender a Atena, muito menos. Muito menos. Estamos aqui para falar de uma pequena série de jogos bem japonesa, assim, eu acho que é o mais japonês que algo pode ser no mundo, né? Cheira a japonês, aquela série. Exatamente, né? E mais do que isso, cara, é a série que mais cheira japonês e que provavelmente foi melhor aceita aqui no Ocidente, isso, né, cara? Isso é muito bizarro, nós vamos falar... Você é japonesa! É, não, é? Porque assim, o Pablo já nos mostrou em sua coluna sobre coisas bizarras do Japão, que existem coisas muito bizarras no Japão que jamais dariam certo aqui. Mas em é que teoria, vai com o problema? Porque essa é a coisa mais bizarra do mundo e deu certo. Aí que tá. pra gente é tudo absurdamente bizarro. Pros japoneses, eles devem ter pegado o Katamari pela primeira vez, olhar assim, ah, se mais um dessa merda. Um passou. E é exatamente sobre isso que a gente ia falar. A gente ia falar sobre essa série chamada Katamari, que teve seu início no PlayStation 2, né? Na verdade, a maioria dos jogos foram pro PlayStation 2. Na verdade, dois jogos dos quatro foram pro PlayStation 2. É uma série da Namco, né? Desenvolvida e publicada pela Namco. Teve seu início em 2004. E é o seguinte, falar um pouquinho sobre a origem, né, desse jogo, de onde surgiu essa ideia, como que, né, esse conceito e tal. Ah, é, lembrando, Namco, famosa por Soul Calibur, né, e Tekken. Ah, né, uma das mais, não, famosa por Pac-Man, né, por que pariu. Ah, é, também. Enfim, o Katamari, ele surgiu, na verdade, como muitas das maiores ideias, assim, das ideias mais inovadoras e criativas, né, do mundo dos games, como um projeto de faculdade, numa faculdade que a Namco patrocinava, né? Patrocinava os projetos dos estudantes e tudo mais. E... Ah, cara, eu jurava que era, tipo, o criador do Katamari tava, tipo, rolando uma bolinha de chiclete e criou, tá ligado? Do nada, assim. Não, o cara que criou, ele estava, né, LSD, assim, ou substância. Total, assim. Ele viu o jogo, eu acho que ele viu o jogo do Peter Molyneux e pensou, cara, eu posso fazer tudo inverso, tá ligado? Ele cria um destruo foda isso. É. E aí, assim, eles pegaram a ideia do projeto de um estudante e desenvolveram o primeiro jogo, né, o Katamari Damacy, ou Katamari Damashi, né? Isso. Por $1 milhão, tem noção, assim, sendo que, sei lá, um preço de um GTA 4 aí que foi... Na verdade, o jogo mais caro do mundo, vamos supor, um... Tá, não, 100 milhões de dólares. Assim. Não, é uma boa comparação, mas olha só. $1 milhão é muito pouco, cara, pra desenvolver um jogo. De PlayStation 2, né, no caso. É, saiu muito barato. E pra você ver o sucesso que ele teve no mundo inteiro, né, a Namco deve ter ganhado aí, sei lá, cara, 100 vezes o investimento, né, então... Foi um jogo bem rentável. E... É, cara, que todo mundo sabe que pra você ter um grande lucro no investimento, você tem que ter uma grande despesa no primeiro, né? Ou não, no caso. Ou não, no caso. É, porque pode parecer um milhão, o pessoal fala, ah, sei lá, é muito dinheiro, mas... Não, não é, cara, pra uma grande, né, empresa como a Namco, se você for ver, sei lá, Soul Calibur, cara. Soul Calibur, nossa, deve custar, sei lá, 60 milhões, 50 milhões de dólares pra produzir, não sei. Não... Deve ter sido, sei lá, 10 milhões de publicidade, entendeu? Ah, pois é. Não tem nem comparação com grandes jogos aí, né, velho? E pro sucesso que ele teve pro... Assim, ele não é um jogo mainstream total, assim, um jogo super popular, né, cara? Mas ele teve uma popularidade muito grande. Analisa Katamari friamente. Nem pra gráfico ele presta, cara. Pois é, não. E você pode ver onde que foram esses 1 milhão, né, cara? Porque o gráfico do jogo é bem simples, assim. É tosquíssimo, né, assim, diga-se de passagem. O personagem, assim, tem poucos polígonos e tal. Mas eu acho que se fosse gráfico sinistrão não ia dar certo. Não, pois é. É um gráfico, assim, não é cel shade, mas é bem cartoon, assim. Você assim, tem a impressão que você tá jogando Wii, entendeu? É uma parada bem estilizada, porque assim, as pessoas, todos os objetos, assim, eles não parecem de verdade, né, cara? Parecem bonecos ou sei lá. O jogo é todo, ele não tem texturas mega realistas, ele não tem iluminação muito, muito elaborada, sombras, parada toda. Ele é bem simples mesmo visualmente. Mas de verdade, é muito bonito, mesmo assim. Oh, de verdade, parece um jogo da Nintendo, velho. A primeira vez que eu vi fotos dele na revista, eu pensei, isso é coisa da Nintendo, entendeu? Porque sabe, é um tipo de estranheza que só a Nintendo teria coragem de lançar no ocidente, sabe? Pois é, cara. Foi surpreendente quando eu vi que aquilo era, sabe, coisa pra PS2 e tal. É, pois é. Aposto que a Nintendo gostaria que fosse. Foi esse o objetivo mesmo dos produtores, né, dos desenvolvedores do jogo. Eles queriam criar uma coisa nova, né, jogar um ar fresco aí nos gêneros, assim. Porque o Katamari, apesar dele ser um jogo de puzzle, assim, um jogo de até de aventura, de modo que você vai explorando novos lugares e tudo mais. Mas peraí, André, sobre o que é Katamari? Conta aí pra gente. Mas apesar de ele ser um jogo de não ter criado um gênero nem nada do tipo, ele é um jogo bem inovador, né, cara? Ele, assim, até existem jogos com conceitos parecidos, né? Tipo, não sei se vocês conhecem aquele fish, que você vai comendo os peixinhos e só pode comer o peixe que tá menor que você à medida que você vai crescendo. É um conceito parecido, mas do jeito que foi colocado em Katamari, realmente nunca tinha sido feito antes. É um jogo bem inovador mesmo. O inovador foi a forma como eles quiseram fazer isso mesmo, né? Que ninguém nunca pensou em, sabe, se absorver pessoas rolando uma bola gigante, né, cara? É isso que eu tô querendo falar. Explica pra pessoal. Não, como pode, pode explicar aí, Rick, sobre o que é Katamari. Então, Katamari é um jogo onde você controla simplesmente um príncipe do rei do universo. Sabe? Tipo, nada mais e nada menos. É basicamente isso. É o príncipe do universo, né? E ele tem, sei lá, 10 centímetros de altura. Exatamente. O rei, ele tem, sei lá, 10 quilômetros de altura. Planetas. O rei é do tamanho do, sabe? É tipo Galactus, né, cara? Exatamente. Por mais imponente que possa parecer, tipo, caraca, o cara é rei do universo. Nem por causa nem por conta disso ele deixa de usar o colan dele. Ah, é. Mas, então... O rei, ele fez uma besteira, né? Qual foi o meu da parada dele? É o seguinte, ele ficou bêbado e, sei lá, por acidente destruiu todos os planetas e estrelas do universo, exceto a Terra. De uma galáxia, de uma galáxia, não? Sei lá, enfim, da galáxia, beleza. Ele destruiu e pra reconstruir essas estrelas e planetas que ele destruiu, ele manda o seu filho, o príncipe, pra Terra... E dá de presente pra ele um Katamari, que é uma bolinha que ela tem o poder de grudar nela tudo que ela toca, desde que essa coisa que ela toca seja de densidade, digamos assim, tamanho e peso inferiores a ela. Isso. Ou seja, é como se fosse uma bola de neve, sabe? Você vai rolando, rolando, rolando, como ela vai crescendo, ela pode grudar mais coisas nela. É interessante. Sim. Como que, assim, no Ocidente as pessoas tendem a... não sei se no Oriente também, mas enfim, eles tendem a rotular as coisas, né? E da primeira vez que o Katamari foi mostrado, que foi na TGS de 2003, a imprensa falou: ah, é aquele simulador de bola de neve, né? Uma coisa que é engraçada é que uma vez, quando tava saindo a versão, acho que do PSP, quando ele acabou a versão do PSP, logo depois, foi uma das últimas, né? Ele deu uma entrevista pra um site grande, que é o Game Sutra, mas ele deu uma entrevista e aí foi muito engraçado ele falando sobre isso, porque a Namco, quando chegou pra ele, chegou e disse assim: cara, a gente ficou sabendo que teve uma ideia bárbara e a gente quer entender. E aí ele ficou pensando, escreveu tudo que ele imaginava num papel e mostrou pros caras. Assim. Aí eles leram, tipo, fizeram meio que cara, bah, sei lá, não tô entendendo bem. Aí ele disse que no final da reunião que teve, né, ele disse: bom, é isso. E se vocês conseguiram entender, é isso que eu quero fazer. E aí, tipo, beleza, soca, vamos ver o que vai dar, né? E aí ele começou, tanto que ele mesmo não se considera um desenvolvedor de jogos, porque foi, é muito pouco projeto pra ele se considerar. E acho que a ideia, que quando ele teve a ideia, eu não tô falando assim, lá no Oriente tem muita ideia bizarra, assim, isso passaria totalmente tranquilo por eles. E ele mesmo fica impressionado, e não consegue explicar. Ele até tem uma parte que eles perguntam se ele tinha noção de como é que seria recebido o Katamari no Ocidente. E ele fala: pra mim esse é o maior mistério da minha vida, não tem como de explicar. Todos nós, né, cara? Puta que pariu. Porque isso pegou tão bem. Tanto que ele foi... um conjunto de fatores, eu acho, não sei. Sim, não, e foi tão bem que no game, naquele Game Developer Choice Award, né? Uhum. Ele foi indicado quando saiu o Katamari pra PlayStation 2 no Ocidente. É porque, assim, eu acho que o estilo de humor de Katamari é facilmente compreensível pros ocidentais também, entendeu? Não é tipo um tipo de... Porque tem muito jogo japonês esquisito que tem umas piadas assim, sabe? Você fica pastando, entendeu? As piadas de Katamari não. Né, digamos assim. Katamari não, sabe? Você vê Katamari e tal, você acha engraçado de cara assim, sabe? Você vê dois minutos de Katamari e tá rindo já, cara. Você tá rolando uma bola e tem um cachorro na frente, em cima dele, o cachorro fica grudado na sua bola, latindo. O rei do universo é muito tosco, velho. Ele parece tipo Galactus sem a saia, saca? A roupa de ginástica dele. Ele é muito tosco, velho. Vale acrescentar que o príncipe do universo é o ser mais forte do universo, sabe? Ele tem a força sobre-humana, porque ele começa rolando uma bolinha menor do que ele, né? No começo, isso mesmo. Isso que é a coisa legal do Katamari, né? Quando você começa a jogar, você de cara assim, velho. Quando eu peguei Katamari, eu achei assim, nossa, interessante, né? Mas eu não sabia a escala que o jogo ia tomar. A proporção que ia tomar. Porque assim, você começa rolando na sua bola, prego, tampa de caneta, sei lá, depois uma colher. Aí depois dominó, peças de dominó, peças de Lego, sei lá. Sei lá, uns insetos, assim, depois você tá rolando. gato, o cachorro, a pessoa, o carro, mas o prédio, aí que tá. A nuvem, sabe? Mas sabe qual é a, sabe qual é a sensação? A sensação mais orgásmica que eu tive quando eu comecei a jogar Katamari foi exatamente isso. Eu tava lá pegando minhas tampas de caneta, borracha, bolinho e não sei o quê, e aí vinha um humano e chutava minha bolinha e eu perdi a metade das coisas. E aí quando eu vi, eu tava enrolando aquele humano que chutou minha bola, cara. Eu tava colando ele. Aquilo foi uma sensação única. Tipo, agora tô me vingando. Não, é muito bom. Toma essa, né? E você imagina, é bom, assim, né? Uma mesma... um cachorro, assim, quando ele... quando sua bola tá pequena e tava passando por ele, ele corre atrás da bola e bate, não sei e tal. E aí quando a bola tá grande, ele vê a bola e sai correndo, sabe? Você imagina, numa mesma fase, você começa rolando, aí passa por cima de sapato, daqui a pouco lata de lixo, aí daqui a pouco carro, daqui a pouco prédios, daqui a pouco montanhas, aí pontes e nuvens e caraca, é absurdo. É sensacional isso, porque tipo, você vê Sonic, por exemplo, né? O jogo Sonic 1 e 2, você passa naquelas fases completamente esquisitas, você não sabe onde que é aquilo, entendeu? Aquilo nem deve ser na Terra pra gente conversar, sabe? Mas não, Katamari se passa numa cidade bonitinha, é tipo você na sua cidade, você vê um cara em cima de uma bola gigante rolando tudo, tipo só. Não. Tu também já tá viajando. Qual é a cidade que tu anda que, sei lá, tem um pernil rolando no meio da rua, cara? Beleza. É um bizarro, né, cara? É tipo assim, tu imagina a Terra, só que bagunçada, sabe? Não, como se ninguém arrumasse nada. É vista do ponto de vista de um japonês maluco. Total. Ô, Pablo, quando você tava no Japão, você não viu nenhum pernil rolando. De repente. Vi, eu até grudei nele e saí rolando junto. Legal, cara. Aí você deve estar se perguntando qual o propósito disso, né? Então, quando as fases, a dificuldade, o objetivo das fases são determinados. No modo história, principalmente. Você tem um tempo pra rolar sua bolinha e atingir um certo tamanho, né? É, um diâmetro, né? Diâmetro, isso. E esse, depois que atinge esse diâmetro, o rei do universo aparece e transforma essa bola e tudo que tá nela em uma estrela. Ou uma lua, planeta. Não, pode ser estrela. Pode ser estrela também. Mas o engraçado também é que vale lembrar que tu é o príncipe, filho do rei, e que o rei é um extremamente desgraçado contigo, né? Os comentários que ele faz. Não, é a melhor. O mais parte. Legal é quando você falha, meu. Ele aparece e você não conseguiu terminar, ó. Velho, ele te destrói, velho. Você se sente a pior pessoa do mundo com as paradas que ele fala, né? É o pior. Pra começar, cara, quando tá carregando a fase, ele fala em ritmo de rap, sabe? Tipo, ele fica fazendo uns barulhos. Quando tá carregando a fase. É engraçado. Não, e outra coisa que eu acho muito engraçada é que, por exemplo, aí quando começa a fase, ele vai te dando explicação de qual é o tamanho que tem que chegar, o que, enfim, que tem que pegar dependendo do jogo. Só que tu pode sair rolando sem ouvir a explicação. E aí ele começa, aí ele te dá uma putada porque ele fica puto da cara que tu tá rolando sem ele acabar o assunto. Eu tava outro dia, agora para o cast, eu tava jogando de novo do Xbox. E ele fica falando em espanhol, olá, tudo bem? Tipo, te xingando. Tu não quer ouvir minha explicação? Ah tá, então fica rolando sozinho, vê o que tu consegue sem minha explicação. Fica puta cara, cara, é muito engraçado. Não, e quando você perde, Fred? Ele quando você perde, ele começa a tipo, te ofender, sabe? Ele te põe mal pra baixo, ele fala, não, a culpa foi nossa de ter confiado em você todo esse tempo, saca? Não, imagina, te humilha, cara. Foi sua, foi nossa, sabe? Tipo, você sente a pior pessoa do mundo, velho. O objetivo do jogo é esse, né? Você pode jogar nesse modo história, tem um modo versus também, tem multiplayer, né, no caso. Ah, não, mas isso não, o primeiro não tinha. Tem sim, tem multiplayer, com tela dividida. No Nabashi já tem? Tem, é local, não é online. Assim não, porque eu pensei que você começava a ver, só começou com o Wii Love Katamari, mas não me lembrava do primeiro. Mas enfim, tem esse primeiro, né, que é o Damacy pra PS2, né, que foi lançado em 2004. Em seguida tem o Wii Love Katamari, que também pra PS2, lançado no ano seguinte, 2005. Que é basicamente a mesma coisa, né? Assim, que poderia ser uma versão pro Wii tranquilamente, né, cara? Na verdade, as únicas mudanças do Damacy pro Wii Love Katamari é que, primeiro, agora tu tem um mundinho teu, né? É que assim, depois que você conseguiu recuperar lá as estrelas e tal, recriar o mundo, né? Ele meio que tipo, tem fãs, e aí o objetivo do jogo é você realizar o pedido dos seus fãs, sacou? Isso. Então, e aí, cara, você já virou a capa do é muito jogo bonita, pra né, PS2? Não, lançado em 2005. Até que tem uma dica, se tiver link no link pra botar embaixo dos podcasts, vocês. Cara, recomendo muito botar as entradas dos Katamari todas, porque é uma mais bizarra e mais nonsense. Puta, que a outra. Pariu, né? As cutscenesinhas, né, velho? Total, é tudo bizarro no jogo. É, é bizarro. É, esqueci de falar que no próprio no Katamari Damacy, assim, além dessa história de você ajudar o rei de todo o cosmo lá a recriar o universo, né, a galáxia, whatever, também tem uma historinha da família, né, que o pai queria ir pra lua e como a lua foi destruída ele não pode ir pra lua. Ele é astronauta, né? É, e aí a filha, ela sempre sente assim, ah, uma nova estrela foi criada. Aí sempre que você consegue criar um planeta, uma estrela, ela percebe. E aí é umas cutscenes com os desenhinhos bem tipo infantis, assim, é muito engraçado. É muito legal. E outra coisa que mudou no We Love Katamari é que antes era só pro diâmetro, agora tem, por exemplo, engordar o cara do sumô. É, você rola um cara de sumô em cima de comida. Né? Isso, só pegar coisas quentes, aí já. Além disso, tem outras. Mas uma coisa interessante é que, tipo, as pessoas elas ficam felizes de ter suas famílias roladas numa bola e suas casas transformadas em estrelas. Não, pois é, no Katamari Damacy, assim, no final das contas, você rola essa família toda e ela faz parte de vira uma estrela no final. Ah, isso bem, que bonito, né, cara? Matou ele. Que bonito. É. A matéria do corpo deles tá sofrendo fusão nuclear agora, né? É o fim. É. Tem no Katamari, no Love Katamari é o que você rola a bola de neve também mesmo, né, pra fazer um... Isso. Neve. Bem legal. Tem novas coisas, né? Esse também é o PlayStation 2 lançado no ano seguinte, né, em 2005. No We Love Katamari é onde começa o co-op, que, cara, é uma viagem jogar porque é duas pessoas empurrando a mesma bola. Então, quando você quer pra um lado, os dois tem que empurrar pro mesmo lado, sabe? Que maneiro. É loucura total. Outra coisa que a gente não comentou é sobre o controle, né, que é diferente, né, cara, dos jogos. É um controle que nos primeiros 5 minutos tu vai odiar. É, porque você controla, na verdade, o movimento, você controla pra movimentar a sua Katamari, você tem que usar os dois analógicos ao mesmo tempo. Um pra rolar pra frente, o outro pra controlar a posição do príncipe, né? Então, isso, pra girar ele pra poder rolar pro lado que tu quer. Isso, então é diferente. E aí você usa outros botões pra, tipo, dar um boost de velocidade, outras coisas e tal. Então, logo depois do We Love Katamari, tem o Me and My Katamari, que é pra PSP, né? Que também é basicamente a mesma coisa. Só que tem a coisa chata dele. Eu achei a coisa chata. Como ele não, o PSP não tem dois analógicos, é um analógico e o outro é o digital, que faz a função do analógico, né? É a mesma coisa. Uhum. Mas é meio incômodo porque não tem todas aquelas posições que um analógico tem, né? É o primeiro a ter jogatina online. Ah, é verdade. E assim, a diferença desse é que ao invés de criar planetas e estrelas, né, você cria ilhas, porque o rei, né, e a família real, de modo geral, eles vão passar férias, né, num arquipélago lá, e aí o rei acidentalmente cria um tsunami que devasta todo o arquipélago lá. Cara, eu não culpo o rei, não, cara. Quando você tem o tamanho de planetas, sabe? É de ser ruim pra você se movimentar, né, cara? É, que porra, é do arquipélago também, né, velho? Grande pra caralho. E aí você vai rolar coisas pra recuperar essas ilhas, né? Depois temos o Beautiful Katamari, né? Que foi o primeiro aí pra um console da geração atual, que saiu pro 360. Esse eu realmente não tenho muita. Eu não tenho muita ideia. Fala aí, Pablo, sobre o Beautiful Katamari. Bom, ele, graficamente falando, você não precisa esperar grandes avanços, porque ele tem que manter aquela ideia bizarra do Katamari. A única coisa... Você vê que assim, o Katamari ele ser tosco, assim, graficamente, não é uma limitação do PS2. Não, cara. Não. É uma escolha de estilo mesmo que eles tiveram. Com certeza. E a versão do Katamari pro 360, claro, ela tem uma... Óbvio, não posso mentir, ela tem uma pequena melhoria gráfica, até porque ela é 720p, né? Aí tu já vê a diferença. Mas principalmente a que tu mais nota, e isso é uma coisa engraçada porque... A minha namorada, ela começou a jogar o Katamari do 360 pra depois ir pro do Play 2. E ela se ligou numa coisa muito importante, que no 360 tu tem muito mais objeto pra pegar. Ah, a tela é muito mais poluída do que em comparação ao outro. Até porque, né, cara? Tipo, o ambiente é bem grande, né? Então, é uma parada... Não, o Katamari... A coisa cresce tanto no Katamari, no Beautiful Katamari, que vai chegar uma hora que tu tá rolando por cima da tela e pegando tudo, e tu continua rolando por cima da terra, pegando, e quando tu vê, tu saiu da terra, tu já juntou a terra, tu tá juntando o planeta, tu tá... Porque tu tem que fechar um buraco negro, tu tem que ficar no tamanho dele. Que então, isso? Então, cara, quando tu começa... A história desse é a mais absurda de todos, porque os três, né, o rei, a rainha e o príncipe de todo o cosmo, eles estavam jogando tênis, aí o rei joga uma bola tão forte que abre um buraco negro, aí você tem que tampar. Não, e aí tu fica criando, e aí é engraçado porque nas fases que tu começa, eles dão, sei lá, se não me engano, em 20 minutos, ou 12 ou 20 minutos. E aí tu começa rolando dentro de uma cidade, naquele tamanho mísero. Aí quando tu vê, tu já saiu da cidade, tá rolando pelo Japão. Uhum. Quando tu vê, tu já saiu do Japão, tá rolando pelo mundo. Aí tu começa a pegar, e aí começa umas bizarrices, tipo, quando tu anda pelo Japão, tu pode rolar o Ultraman, aí, sabe? Aí tem, sim, aí tem uma hora que tu rola e tu pega o Godzilla, aí tu sai do Japão, tu vai pros Estados Unidos, tem a Estátua da Liberdade, aí é muito engraçado que ela te vê e ela começa a correr de ti, tá ligado? Aí tu vai, pega ela, aí quando tu vê, tu tá pegando, sei lá, o Himalaia, girando, juntando tudo, aí quando tu vê, tu tá pegando, literalmente, continência e países, e aí começa a ver lá, aparecer embaixo, onde tu tá pegando os rios, começa lá, Suriname, Austrália, e aí, do nada... Lembrando que o Katamari está sendo empurrado por um príncipe de um centímetro de... De 10 centímetros, absurdo, né, cara? E aí chega uma parte que tu juntou a Terra, aí tu junta o Sol, e aí é engraçado nessa hora, porque aparecem os teus pais, e eles são absurdamente grandes, né? E aí tu vai juntando estrela, cometa, tudo pra conseguir fechar o maldito buraco negro. Então, as proporções do Beautiful Katamari, quando tu vê que tu tá com mais de 1000 quilômetros de diâmetro, é um absurdo. E aí... Outra coisa que eu acho muito interessante na versão do online, que claro, né, eles não foram burros e conseguiram aproveitar muito bem a live, né. Primeiro que eles têm conquistas, que quem tem Xbox 360 já tem algo mais a fazer. Mas assim, além disso, a parte online que tu pode jogar tanto no multi-batalha, o co-op é exclusivo para dois controles, para duas pessoas, mas a parte online tu joga batalha, além disso ele tem um ranking online, que mostra as pessoas que estão em primeiro lugar com maior Katamari. Então, claro, obviamente, quem tem o Katamari aí entrar agora pra ver, vai ver que os 20 ou os 30 primeiros nomes é tudo com os caracteres que tu não entende. É japonês, chinês. É. Cara, eu detesto esses recordes que são fáceis de se ver. Eu acho tão triste isso, porque, tipo... Foi decepção total. Mas, assim, ó, é de longe, assim, nas versões de Katamari, é disparada melhor. Mas, cara, quando eu comprei o jogo... Na verdade, quando eu ganhei o jogo da minha namorada, eu fiquei todo feliz jogando. Cara, sou viciado nesse jogo, adoro esse jogo. Pá, vou jogar muito. Aí, quando eu fiz a Katamari, e aí, como não tem tempo, quando tem que fechar o buraco, eu disse, eu vou juntar tudo que eu consegui pelo caminho. E aí você tem que apertar X pra parar, mas não, vou ficar aqui horas. Fiquei juntando. Aí fiz lá quase 100 milhões de quilômetros por diâmetro, a porcaria. Pá, cara, tô foda. Cara, eu tô em milionésimo alguma coisa? Como assim? O que eu tô juntando? Tipo, não, o cara tá jogando até hoje lá, né? Tipo, quando ele parar, ele vai ter o primeiro lugar. A TV dele já entrou pra dentro do catamar, assim, sabe? Absurda coisa. Ô, Pablo, e esse o Beautiful Katamari, ele também tem conteúdo baixável, né, cara? Fases novas, né? Lugares novos, coisas... Fases, primos... Porque outra coisa que tem no Katamari é que você tem que achar teus primos e presentes. Eu acho que isso é o que dá um extra a todos os Katamaris, porque tu pode botar uma roupinha, tu pode botar um narizinho, uma coisa assim. Os presentes, E tem os primos que tu pode jogar com eles também. Outra coisa sobre esse Beautiful Katamari é que ele é exclusivo pro 360, né? Mas inicialmente ele tava sendo desenvolvido como exclusivo pra PS3. Então isso foi uma coisa que gerou um pouco de controvérsia na época. E acabou, a versão de PS3 acabou sendo cancelada, migraram pro 360. E parece que vai sair uma versão de Wii, não sei, pra ele. Cara, acho muito estranho. Na entrevista que teve... Com o Keita Takahashi. Na entrevista que ele fez, ele mesmo falou que ele não é fã do Wii. Mas eu acho que seria um bom jogo pro Wii, cara. Eu acho que, assim... Sim, talvez com certeza. É a cara do Wii, né, cara. Cara, eu não consigo imaginar eu rolando com o emote, empurrando. Como é que eu vou fazer, cara? Não, ele vai ter um acessório que você gruda em você, aí você vai rolando. Né? Ah, ele vai ter uma bola que você sobe em cima dela e vai andando pela sala, entendeu? Bom, cara, mas a gente tá esquecendo de falar uma coisa que marca o Katamari de uma forma absurda. Porque é sonora. Calma. Vamos falar dos... Não, só falar que você falou do conteúdo aquela hora. Uh-huh. Que agora eu tava olhando. O conteúdo que ele tem, assim, ó, além de ter várias fases novas, e essas fases todas vêm com novas conquistas pro Xbox. E ele também tem, por exemplo, além disso, ele tem mais coleções de objetos, coleções de primos, ou seja, se você não tá satisfeito. Só que todas elas são pagas, claro, mas é por um preço risório de 400 Microsoft Points. Mas gente, é muita coisa. Você não tem noção. São 23 atualizações. O mais recente jogo da série Katamari já lançou, Paulo? Lançou. Na verdade, tem dois aí que a gente tá pulando, o que saiu pro celular também, né? Ah, né? Katamari da Massive Mobile. A visão dele é isométrica. Eu só nunca vi nem imagem, deixa eu dar uma olhada aqui. Dezembro, né, do ano passado, 2008, lançou pro iPhone o I Love Katamari, né? iPhone, viu. E... Quer que desenha? Você chegou a jogar? Alguém chegou a jogar? Ninguém chegou a jogar, não. Esse é um seu game, né? Eu não joguei. Não. Somos pobres, somos pobres. Mas é, parece ser o meu, levar o mesmo estilo, parece ser mais baseado no Katamari Damacy, né? Até o título, assim, a tela de título é a arte da capa do Katamari Damacy. Deve ser divertido, né, cara, jogar na tela de toque, não sei como é que ficou o controle e tal, mas enfim. Não, é, o pessoal tava, pelos reviews que eu tava lendo pela internet, né, o pessoal tá falando justamente que a parte mais interessante é a parte da tela sensível, porque tu fica rolando a bola literalmente com o dedo, né? Uhum, pra pegar as coisas, que cara, é muito legal. Cara, isso deve deixar a tela tão limpinha, puta, né? Isso me lembra que, falando em tela de toque, né, que tinha sido anunciado um Katamari pra DS, que foi cancelado, né, cara? Que eu acho que seria um jogo que eu adoraria ter no meu DS. Não, é, falar que a trilha sonora do Katamari é, assim... Acho que é a melhor, no melhor, assim, mais pulante e feliz e... Criativo, que combina, né, cara? Que combina com o jogo que eu já demente, vi, cara. É, demente, né? Criativo no sentido de demente. É muito boa, cara, porque as letras da música, às vezes, ela te anima, sabe? Em contrapartida do Rei dos Cosmos, cara, como aquela principal dele lá. Don't worry, do your best. Olha só, cara. É legal, jogo... alguém acredita em você, né, cara? É. Porque, assim, o Katamari é um jogo que você vai jogando, assim, você não precisa de muita atenção, sabe? Você não precisa prestar atenção num texto. É um jogo, sabe, tranquilo de jogar. Você vai rolando e vai rolando e tal. E aí a música, sabe? Você acaba prestando bastante atenção na música e é muito legal, sabe? A música dá um ritmo pro jogo muito foda. A trilha sonora, ela recebeu vários prêmios, assim, a trilha do Katamari Damacy. Ela ganhou, em 2004, o prêmio de trilha sonora do ano na GameSpot e na IGN, olha só, não é pouca coisa. E tem, assim, participações de cantores japoneses famosos e tal, assim, nas letras. Tem influências de jazz, até samba tem, sabe? Então... É uma trilha muito, muito diferente. Cara, muito que sou apaixonado por bossa nova, tem Katamari e bossa nova, gente. E é muito engraçado no Katamari, porque assim, ó, da trilha sonora falando, né? A maioria das músicas é o mesmo ritmo, diferente, tá ligado? Tipo, eu tenho a minha preferida, até se for botar alguma música no cast, bota essa. Que é a Katamari on the Rocks, que é um... Cara, é o ritmo padrão... Só que é um japa louco, ele não canta no ritmo da música, assim. E às vezes ele não fala nada com nada. Tipo, tá falando... Aí ele fica... Aí do meio ele começa lá... É maluco, sabe? Cara, velho, a Katamari é doente, sabe? É absurdo. É muito foda, cara. Muito foda ridículo, mesmo. É ridículo. E é muito engraçado, assim. E aí, e claro, tem umas mais calminhas. A trilha vale muito a pena. É muito, muito, muito boa. Muito boa, assim. E assim, cara, muito boa de você pegar e ouvir, sabe? Sem o jogo até, entendeu? Muito foda, muito bom mesmo. É bom, atualmente não existem projetos aí de novos jogos. Ah, é. Aliás, o próprio criador do jogo, ele mudou, né, de franquia, ele parece que tá fazendo uma coisa agora mais, sei lá, louca, infantil ou louca, eu não sei, que parece que tem uma minhoca que fica andando. É fondinho. Não, cara, não é, aquelas minhocas bizarras, assim, coloridas, é muito, muito psicodélico, cara, eu não entendi do que é do jogo ainda. Cara, você já viu, né, Pablo? Eu vi, ninguém entende ainda, até porque... ele não mostrou nada plausível ainda ou nada tocável pra dizer o que é. Ele libera umas imagens, uns videozinhos, mas ninguém entendeu ainda como é que vai funcionar o jogo. E eu acredito piamente que nem ele deve entender ainda. Tipo, ele deve ter feito a coisa assim, cara, foda. A gente só precisa saber como é que a gente vai controlar isso. Eu sei o que ele vai fazer. Ele tá liberando imagens aleatórias, esperando alguém fazer uma especulação de uma ideia boa, ele rouba a ideia, entendeu? É mesmo. Ele aí falou, você acertou, parabéns, né? Vai, do cara. Ele falou que no momento ele não... Pra ele, Katamari morreu. Ele não tem nenhum projeto pra ele. Mas ele duvida muito que a Namco vai deixar franquia acabar. Ele acha que pelo sucesso ele duvida muito, mas que ele não tá trabalhando com isso agora e que não tem nem planos pra trabalhar com Katamari de novo. Até que esse Katamari que tem pro iPhone nada mais é do que uma adaptação, né? Pois é. E assim, você pode ver que o Beautiful Katamari, ele não teve tanta participação assim. Isso. Ele já tava bem distante do projeto. Assim, a Namco provavelmente, né, afinal de contas, já aponta, né, capitalista, continuará a lançar jogos da franquia. Mas uma coisa que a se pensar... Tem que lançar um Katamari Origins agora, né, cara? O prequel. Que assim, uma coisa a se pensar é que, por exemplo, o Beautiful Katamari, embora seja um excelente jogo, né, como o Pablo disse, ele já foi mais mal recebido, assim, pela crítica, entendeu? Dizendo que o primeiro, ele, sei lá, apareceu na revista Time, sabe, como o melhor jogo do ano. Tá, só explicar pro pessoal do JCast aí, do JCast, desculpa, só explicando pro pessoal do JCast, que, embora o Pablo, como ele falou, tinha gostado... O Pablo sempre gosta das coisas, ele sempre fala que todo mundo critica, entendeu? Tudo não. Que eu gosto, todo mundo criticou. Então esquece o que eu falei. Eu vou embora. Você gosta do Katamari Damacy também? Eu gosto, cara, mas fiquei triste agora de novo. Não, mas tipo assim, embora o jogo seja bom, é mais do mesmo, entendeu? Então, à medida que você vai lançando mais do mesmo, assim, mesmo que com alguma coisa diferente, os críticos vão metendo pau. E aí vai chegar um ponto que, não sei, velho. Metroid Zelda fazendo isso há 30 anos e tá reclamando, cara. Não, mas a diferença é que, tipo, sei lá, a série Metroid, por exemplo, ela se renova bastante, sabe, de uma sequência pra outra. Katamari tem uma única ideia simples. É difícil você fazer vários jogos explorando essa ideia de formas tão diferentes assim. Tá, então eu quero Katamari em primeira pessoa também. Caraca, estratégia, Katamari RTS. Katamari não, cara, Katamari beleza. Online. Katamari Online, acabou. Se fizerem isso, vai dar fôlego pra você. Hoje Katamari, olha aí. Eu quero um MMO de Katamari lá. 40 pessoas com uma bola rolando e sempre se batendo. Crossover, né? Capcom vs Katamari. Cara, imagina o MMO de Katamari. O cara level 1, tá ligado? Com a bola pequenininha, chega um level 70, caetando ele assim, com uma bola do tamanho do universo. Aí você passa a fazer parte da Katamari dele, né? Pra sempre, né? Não, tipo assim, né? Você tá na cidade dos level 1, assim, né, cara? Aí alguém grita, o level 80! Aí você olha, você não escuta aquela bola gigante correndo, o cara fugindo e tal. Tá, mas assim, agora, pra quem não sabe ainda, o produtor, né, o Keita Takahashi, ele tem um sonho, não sei se alguém falou isso. E um dos sonhos dele. O maior projeto que ele disse, que é o maior projeto da vida dele, não tem nada a ver com games. O sonho dele é construir um playground pra crianças. Que beleza. Isso é um sonho de vida foda. Cara, isso é mais... mentira. É mentira, cara, porque o dinheiro que ele tem ele já poderia ter construído. Não, ele reclamou até. Ele disse que o salário dele é baixo. Ele já reclamou isso. E ele quer desenhar todo um playground muito diferente. Inclusive, existe rumores que vai ser feito na Universidade de Nottingham. O design do playground todo. Mas enfim, é uma loucura da cabeça dele. Acho assim: todo mundo que produz games pensa, bah, um dia eu vou fazer um jogo que faça sucesso que nem Miyamoto. A pessoa normal, bah, eu quero ter um iate. Cara, um cara que tem um sonho de construir um playground, pra mim já é maluco de natureza, velho. Só pode poderia ter criado Katamari, né, cara? Peraí, rapidão. Que playground é esse que o cara não tem dinheiro pra construir ele até hoje? Tipo assim, eu conheço alguns playgrounds assim, né, cara? Você vê e tal. Não parece ser uma coisa tão cara ou tão complexa assim, não, pô. Que isso? Mas é que eu acho que não é nem problema com dinheiro, cara. É que ele deve estar pensando numa coisa muito absurda, assim. Sabe, a tecnologia não avançou o suficiente pra fazer... Deve ter tipo os meninos voando no jetpack, né, cara? Deve não, parada... sabe aqueles playgrounds que tem aquele carrossel, aquela que tu senta e fica segurando ali? Ele vai fazer tipo Katamari, a criança vem e se gruda ali, se toca em cima, fica grudado girando, sabe? Bom, então é isso a nossa pequena contribuição para o JCast. Esperamos que... tenhamos animado aí a quem nunca viu, ouviu falar, ou quem nunca jogou, ou quem viu, que achou que era colorido e viu as duas vacas na capa, achou que era uma coisa idiota e sem sentido, que na verdade é uma coisa idiota. Sem sentido. Mas é uma coisa idiota sem sentido muito legal, então... Exatamente. Assim, se você não jogou ainda, vale muito a pena correr atrás, assim, é um ar fresco, assim, né, cara, pra todos esses jogos dark, violentos, cinzas e de tiro e soldado, super soldado que vai matando todo mundo, exército de homem só. É um jogo bem diferente, assim, um jogo bem feliz, né, cara? Porque você mata todo mundo, exército de homem só, mas de forma feliz, cara. Entendeu? É bem Nintendo, né, cara? Você vai rolando uma pessoa na sua bola, mas ela tá sorrindo. E aqui, gente? Headshot é coisa do passado, o negócio é transformar uma pessoa em planeta. Então é isso, a gente fica por aqui na nossa participação e convidamos a todos os ouvintes do GCast a conhecerem, né, o Nowload, se não conhecem, nowload.com.br. todos, nós estamos de férias nesse momento, né, não sei quando esse cast vai sair, mas assim que voltarmos, continuaremos com a nossa rotina de um podcast toda semana, no fim de semana, e um podcast sobre notícias de games, que cobre todas as notícias dos games, né, o Nowload News, todas as quartas-feiras. Teoricamente. Teoricamente. Façam-nos uma visita. E talvez, será que vamos fazer um podcast de Katamari maior, sei lá? Não sei, né, cara, quem sabe. Vamos. Quando lançar um novo, ou for anunciado um novo título aí, a gente faz. E esperamos aí mais convites aí do GCast, ou então a gente convida eles, esperamos que eles aceitem nosso convite para fazer uma participação no Nowload, assim que surgir uma oportunidade. Então é isso. Oi, Yasumi Nasai. Olha só, cara. Eu vou ficar com o No Mais Nada Mais, meu. Estranhos, né? Porque depois eu pedi pro Psycho, a gente vai falar de Marrone on Rue Lipstick, que olha só, é o primeiro trabalho do roteirista de Psycho. Por isso que eu tô falando, a gente pensa em tudo, né? Agora, é um trabalho um pouco diferente, né? Você comparou MPD, eu sempre troco as letras. Você comparou o caso do Psycho, melhor, com o Cops Delivery System lá, e os trabalhos. What ever? Eu tô péssimo hoje. Você comparou os dois, porque os dois têm alguma coisa a ver. Só que, nesse caso, não adianta comparar, porque não tem nada a ver. Mas, na verdade, esse é o primeiro review que a gente vai fazer, que a gente não vai explicar a história. Porque nós não sabemos a história. Ou talvez, provavelmente, não há uma. A gente tem uma leve impressão, que é o que a gente achou na internet também, dizendo sobre o anime. Mas olha só, sabe por que não tem nada a ver? Porque ela pediu, Marrom no Rouge Lipstick é o quê? Pacifico. Cara, aparentemente é um hentai. Assim, se for dar uma... Deu uma definição de uma palavra, é um hentai dos anos 80. Um dos primeiros. Com fortes tendências de lolicon. Um dos primeiros, e é bem lolicon. Só que ele não para por aí, né? Esse cara, como é completamente maluco, como é o nome dele mesmo, provavelmente, eu acho assim, o estúdio deve ter encomendado pra ele uma história, pra um hentai lolicon. E ele, como deve querer fazer tudo do jeito dele, ele falou assim, tudo bem, mas eu não vou fazer só isso. Eu vou fazer uma série de referências ao mundo otaku da época. Então, vai rolar, vai ter lolicon, vai ter um fanservice, vai ter umas referências a Magical Girl no meio, e vai ter mecha no meio também, vai ter batalha, vai ter tudo, e uma das coisas mais underground dos anos 80 que eu já vi. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu achei isso num torrent em RM, apenas, sem legenda. É por isso que a gente não sabe a história, não tem legenda. Mas a premissa, vamos dizer que não é exatamente a história, mas a premissa, que provavelmente é a história, é uma garota, ela deve ter lá seus 10 anos. Eu diria 5, né, cara? É muito pequena. Não. Tudo bem que ela não faz coisas que garotas de 5 anos costumam fazer, pelo menos hoje em dia. Ah, o nome do cara é... O autor é Eiji Otsuka. Eu sabia, eu falei só pra testar seus conhecimentos. Claro. Então, provavelmente ela tem entre 8 e 10 anos, estourando 12, mas acho muito difícil. Começa a pelar, não. Eu sei que tu quer fazer isso, pra conhecer, sua conhecência vai ficar pesada. Mas ela tem 4. Eu diminuí. Acabei de diminuir. Tenho certeza. Ela é apaixonada pelo vizinho. Eu acho que é o vizinho dela. Que mora na casa da frente, deve ser o vizinho. É, né? E costuma ser, né? Mesmo que eles não mencionem isso, né? Se você olha, tá morando lá, é uma coisa implícita, né? No contexto. E aí, um dia, ela vai na casa do vizinho, dá oi, sei lá, fazer alguma coisa, e chega lá e dá de cara com ele e a namorada no morro, ali rola. E é legal, porque hentai dos anos 80, rola censura e, tipo, vocês conhecem censura de mangá hentai, e aquela tarjinha preta que não tampa nada. Só que não... Não, é assim, os hentais são as obras mais hipócritas que eu já vi na vida. Eu acho que tipo, a censura é mais de piada, né? Mas tem umas censuras muito engraçadas no hentai, que eles colocam várias tarjinhas pretas, então parece que lacrou com um fita isolante, sabe? Eu acho que eles são obrigados a colocar, então assim, vamos zoar com isso, né? Tem uns que colocam o coraçãozinho preto. Eu não sei qual é o ponto deles botarem mosaico, por exemplo, em filme de verdade e tal. Qual é o ponto nisso? Qual é o sentido disso, né? Ah, lei lá, né? Por que? Tipo, não é um vídeo pra adulto? Por que tem que ver mosaico? Sei lá, vai pegando pra japoneses, né, cara? Mas enfim, a censura é um pouquinho pior. O que que eles fazem? Eles pintam de branco. Tudo parece que caiu um balde branco em cima e é tudo branco. É branco e pronto. Você vê? Branco e pronto. Ah, você imagina o que tá acontecendo ali, é branco. É branco. Vou dar uma dica. A guria chega lá e, oh meu Deus, o que eles estão fazendo? Essa cara fica quieta, óbvio, e fica lá atrás assistindo. É uma garota de 5 anos, não sabe o quê? 8. 5. 7. 5 e meio. 5 e meio com mentalidade de 8. E aí ela fica lá de olho, né? E chega uma hora que ela não aguenta mais olhar pra aquilo e abre a porta e para com isso aí. Ou algo assim, ela vai falar algo do tipo. Como assim? Ela vai invadindo assim? Que escrota, né? Que ela tem a ver com a situação. E os dois olham pra ela. E eu só entendi, porque um pouco japonês entendeu que a namorada perguntou, quem é ela? E aí, pela expressão facial, pelo jeito que ela fala, ah, é a vizinha, amiga aí, da família e tal. E a garota... Decodificando animes com Darko. E agora tá saindo correndo, chorando. E a namorada, que é muito da sacana, tem cara de sacana, deve falar umas coisas bem sacanas, e volta a chamar pro cara, com o cara. A garota que saiu correndo, sai vagando por aí, chorando. E, oh meu Deus, minha vida é uma droga. O cara que eu sou apaixonada é um adulto e faz coisas de adulto, eu sou uma velha criança. Pelos 5 anos. 6 e meio. Muito hormônio, mas 5 anos. E até que ela andando por aí, acaba encontrando um porco. Por que não? E não é só um simples porco, né? É um porco tiozão. Ele é um porco de terninho, chapeuzinho, óculos escuro, que eu imagino que ou ele é um alienígena ou ele é um ser de outra dimensão. Cara, ele é um porco, cara. Não tem o que explicar. Você que querendo arrumar significados, não tem. Isso é mania de gente bicho grilo demais, que quer arrumar significado filosófico por trás de tudo, quando o bicho simplesmente é um porco, ponto. E aí, ele tem uma maletinha, o porco. E dentro da maletinha dele, ele deixa cair um batom. Ela pega o batom e passa o batom. Olha, um batom, um bonito batom. Passou o batom. Eu acho que é isso que acontece. Então o porco fala pra ela pra que serve o batom. Só que depois que ela passa o batom, ela cresce e vira uma adulta. Tudo que ela precisava, rock convenience. É, porque a mentalidade dela já era de adulta mesmo, então agora ela tem o corpo correspondente. E deixa de ser um lolicon. Mas é. O mais legal é que o porco tira o óculos e ele tem aquela cara de shonen dos anos 80, com aquelas sobrancelhas grossas e aquela cara tensa, sabe? Aquela coisa meio... Como é que é o nome do... Rock Lee. É, meio Rock Lee. Meio Fistas da North Star, sabe? Enfim, ela vira adulta. A primeira coisa que ela faz é ir pra balada, que o tiozinho lá frequenta, dá em cima dele. Ela tá lá dançando e tal, e ele tá lá babando nela. Vai saber por quê. Afinal, ela é exatamente igual a namorada, só com o cabelo de cor diferente. Por isso, ele não aguenta mais aquela cor. É, agora ela chega pra conversar com ele, né? Senta pra conversar com ele, mas a namorada tá lá junto. E a namorada começa a falar, eu acho, né? Cara, que patético, cara. Meu Deus. A gente tava tão bem hoje, né? A gente tava tão científico hoje, tão... Que isso daí? Blá, blá, blá, né? Eu sei que rola essas coisas que só deve rolar em desenho animado e na cabeça de crianças, de duas mulheres, uma delas sendo namorada do cara, brigando pelo cara. Tipo, chega uma mulher do nada, começa a dar em cima do seu namorado e você começa a disputar o seu namorado com ela como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. É, acontece, cara. Se não isso acontecesse. Tá cheio de mulher barraqueira por aí. Isso aí é nojo pra tu ver. Não, mas ela não tá brigando. Ela tá disputando, sabe? Como se os dois gostassem dele... As duas gostassem dele e ela não tivesse absolutamente nada com ele, sabe? A partir daquele momento surgiu a outra e eles têm relações iguais. Então eles devem ter um relacionamento aberto aí. Então você já viu que daí passou... Esse pequeno movie passou de hentai por lolicon, por magical girl e agora virou um anime de harém. Quais os outros estilos que nos aguarda? Ou não, isso tudo vai ser apenas coisa da nossa geração, já que a gente não entendeu nada do roteiro. Bom, se não for isso, é uma velha história. Eu prefiro acreditar que seja isso, porque se for isso, vai ser bem interessante. O que interessa é o seguinte: a garota, a menininha que cresceu, dá um jeito de tomar um suco, sei lá, o que é aquilo que eles estão bebendo em cima da namorada. A namorada vai no banheiro se limpar. E nesse momento, a garotinha chega pro cara e dá uma ideia errada e fala: vamos lá no peito aqui, vamos embora. Tchau. Eles montam uma moto, não sei o que era a moto. Eu sei que a garota cresceu, aprendeu a dirigir uma moto. Não é, ela estava muito internet. Não, peraí, anos 80 não tinha internet, droga. E eles vão embora. Aí a garota sai do banheiro, namorada, e encontra os dois e vai atrás deles. Só que vai atrás deles. Aí chegamos em outro gênero, famosíssimo. Não muito. A gente não se importa muito com esse gênero, mas a gente sabe que a gente deve se importar mais. Vai atrás deles com um mecha. Então, onde ela tirou um mecha? Não sei, a gente não leu a tradução. Começa a atirar coisas e tal, aí o mecha quebra no meio, ela arruma um caça e começa a perseguir eles com um caça e atirar mísseis neles e tal. E no final, a garota consegue derrotar ela com um negócio mágico com o porco da lá. Você está dando spoiler, Darko. A gente já tá na parte de spoiler. Oi? Já tá na área de spoiler. É verdade. Eu ia fazer uma piada, mas não rolou. E aí... Isso aí é pra todo mundo que já viu esse desenho, deve ser muita gente. Eles vão, sei lá, pra um quarto lá estranho, eu não sei o que é, aquele parece um hotel super barato, bizarro. E rola número 2, que é pior do que o primeiro, mais broxante ainda. É porque nesse caso é uma criança, ainda que no corpo de mulher. Então só que aí dá meia-noite e a gente descobre que o batom é Cinderela, e meia-noite ela volta a ser criança. Então no meio da parada ela sai correndo. Ah não, no meio da parada ela volta a ser criança. Agora entramos na fase que se a Polícia Federal escutar... A gente está de mãos em só. Nessa parte você parou, que você não consome esse tipo de material, né? Não, nessa parte o cara parou por nós e perguntou, hein? E a garota tá correndo. Aí rola o máximo de Lolicon propriamente dito, que é a garota se divertindo lá sozinha, e acaba ali. Acaba, ah, pensei que acabasse na luta. Aquela parada dela se divertindo depois? Aí depois, aí ela, aí corta depois pra ela sair de casa, aí rola lá um diálogo que eu não sei o que significa. Eu só sei que acaba. O porco não aparece de novo, o batom não aparece de novo, acaba com o take da escola toda destruída pela luta deles e tal, e não sei, não tem uma parte 2 disso não? Não tem série, mangá? Não, cara, é só um OVA, é só um OVA hentai Lolicon, feito nos anos 80. Não, é Lolicon, Mecha, Magical Girl. Feito nos anos 80. Por um roteirista iniciante. Que depois teve as suas maluquices reconhecidas. E largou o Lolicon. É isso, cara. A gente falou disso só porque a gente achou que seria interessante falar de um hentai Lolicon dos anos 80. Sem tradução, que a gente não faz ideia do que se trata. É síndrome de cult. Tsubasa, pá! O que foi isso? Entendi. Isso foi piadinha do Nerdcast, cabeça explodindo. Porque... Cara, eu tô com medo do cliente, sabe? Foi a maior reviravolta. Vamos juntar pontas soltas ao mesmo tempo, sabe? E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi muito bizarro. Os últimos capítulos, sei lá, os últimos 30 capítulos de Tsubasa. Eu não sei, ele tá chateado com Tsubasa. Porque ele começou a ler, e aí tá no capítulo 6, ele não aguenta mais ler Tsubasa. É, faz mais ou menos uns 3 meses que eu só leio Tsubasa, eu não aguento mais, só que eu não quero parar, que se eu parar com a gente que não voltar mais, é muito bom, não me entendo mal. Eu gosto muito, só que é meio chato você ficar lendo só um mangá. Assim, fora os que eu tô lendo de papel, descanso eu tô lendo Tsubasa, então... Como ele mesmo fala, não consegue ficar muita coisa no tempo numa coisa só, né? É, aí eu tenho que ficar, eu tô desesperado pra outras coisas, porque tem muita coisa pra poder ler também, Mas enfim, vai continuar. É, eu não sei se eu cheguei a contar, mas ó, vai agora como se fosse a coisa mais casual do mundo. O Shoran real, não o clone, de Tsubasa, na verdade, é filho do Shoran e da Sakura de Sakura Cat Captors. Isso é muito bom, que isso aí linkou de uma vez por todas os três, o universo de Tsubasa com o universo de Sakura, que o povo tá se perguntando. É, tá, e quando... Tá bom, eles são o Shoran e a Sakura daquele mundinho lá, tá. Mas quando vai aparecer o Shoran e a Sakura do mundo, entre aspas, real, do mundo que a gente conhece, que é o mundo lá da Yuko e o mundo onde se passa Holic e não sei o quê? É, e como plus a gente descobre que o mundo de Holic é o mesmo mundo de Sakura. É. Sakura Cat Captors. A gente já imaginava, desde que começa a Yuko falar, existe uma Sakura e um Shoran nesse mundo também. Então a gente meio que imagina, beleza, esse mundo deles a gente pode pegar como se fosse o mundo real, que é o mundo onde se passa as histórias do Clamp. E a Sakura de Sakura Cat Captors, já adulta, teve um sonho em que ela via o filho dela, que eles são super criativos e chamam de Shoran, só pra ter os quatro Shoran diferentes na história. Como elas gostam desse personagem, né? Impressionante. E viu o filho encontrando com uma ela de um outro mundo. E aí ela os dois pais malucos, bicho grilo, viram pro filho e falam, olha, meu filho, você vai ter que ir pra um outro mundo. É o seu destino. Como assim? Vai pra outra dimensão, tchau? Como assim? É, tipo, é o destino do nosso filho, a gente vai ter que mandar ele. E mandaram ele bater um papo com a Yuko. Peraí. No caso isso, a Sakura e o Shoran de Cardcaptor. Eles apareceram em flashback? Ou você? Eles apareceram tipo o pai da Vaca e o Frango, sabe? Sem aparecer o rosto. Ah, tá, saquei. É legal, né? Tô, podiam aparecer de vez, né? Tô com saudade dessa cura. Mas vai. Quer dizer que eles terminaram juntos, né? Que no mangá, no anime isso foi meio aberto, no mangá mais ainda. É, terminaram juntos e tiveram filho. Eu não sei que eles tenham um relacionamento aberto, que nem o de Mahou Rouge no Olympus. Eles devem estar casados ou morando juntos. Tadinha, tomou aí, vai. E aí, eles chega ao consenso que é muito importante que o mundo pode acabar se eles não mandaram o filho dele pra outra dimensão. Fala, meu filho, vai lá bater um papo com a Yuko. Como eles conheceram a Yuko? Não me pergunte. Okay, a Yuko tem essa ligação com o Chloe, então pode ter alguma coisa a ver? Maybe. Sei lá. É. Aí, o Shoran vai lá bater um papo com a Yuko. A Yuko, beleza, vou te mandar lá. Shoran Júnior, não quero. Shoran Júnior. E manda o Shoran Júnior pro mundo da Sakura, que parece ser o mundo da Sakura. Ai, meu Deus. Parece ser o mundo da Sakura que a gente conhece de Tsubasa, mas não é. Mas, por enquanto, vamos dizer que é. Ele foi pro mundo da Sakura de Tsubasa. Aquele mundo desértico, com as escavações. É esse aí. Foi pra lá. Aí ele chega lá, tava tendo um ritual, que era um ritual que tinha sempre naquele mundo, que era um ritual de purificação da princesa Sakura, que era aquelas ruínas e tal, e ela tava lá dentro em retiro espiritual. Eles aparecem lá dentro e faz companhia a ela. Eles ficam super miguxos. E o tempo vai passando, eles vão ficando mais amigos e tal. Parece que o Shoran volta, só que aí ele foi lá só dar uma visitinha, sabe? Ele volta e os pais dele falam, não, meu filho, você gostou de lá? Beleza, você vai ter que ficar por lá, porque é o seu destino. Ou seja, Sakura e o Shoran enlouqueceram nesse meio tempo, né, cara? Não, porque parece que se isso não acontecer, vai acontecer, sabe, o apocalipse geral de todos os mundos. Mas que eu saiba, uma mãe prefere que o mundo acabe do que mandar o filho pra outra dimensão. Mas tudo bem. Mães japonesas são mais desapegadas, provavelmente. Japoneses são mais materialistas ou algo assim. Ah, quando ela foi criança, ela teve a aventura dela. Mandou o filho ter. Mesmo que a aventura dela seja só juntar cartinhas e a aventura dele seja salvar todos os universos. Essa aqui, tipo, ela amadureceu cedo demais, então ela quer isso pro filho dela também. Faz sentido. E aí ele volta pra lá. Só que quando ele volta, a Sakura, essa Sakura que a gente tá vendo, ela é sequestrada pelo Feilong. É Feilong? Não. Eu não sabia que o Clamp tinha levado essa história de crossover tão a sério. Se você me disser que agora vai aparecer Sailor Moon, eu vou ficar maluco. Eu juro que me deu um branco o nome do cara. Não é Feilong, é Feiwon. É o vilão, né? É o vilão. É o vilão, pô. Não interessa o nome dele, é o vilão. É o nome chinês, é Feilong. É o cara do cavanhaque. Vai. E aí, ele sequestra a Sakura dentro da gota dele, então a gota que é tipo um buraco na dimensão que ele aparece pra dar oi. E aí ele leva a Sakura e leva a Sakura embora. E o Shoran fica com cara de ah, é? Entra em contato com a Yuko, como todo mundo faz um momento de desespero, e fala, Yuko, assim, aconteceu um negócio que não devia ter acontecido, a gente precisa resolver essa parada. Aí ele combina com a Yuko de fazer o seguinte, voltar no tempo. Ele vai voltar no tempo pra não deixar a Sakura ser capturado. Mas o que que acontece? Ele volta no tempo e ele mesmo é capturado. E os dois são capturados. Eu posso estar cometendo um erro aí, mas parece que foi isso que aconteceu. E os dois são capturados. O pior, como ele voltou no tempo, o pagamento dele por voltar no tempo é justamente as reações que ocorrem nos vários universos pelo fato dele ter voltado no tempo. As reações adversas, sabe? Os efeitos colaterais disso. E um dos efeitos colaterais é que ele sumiu. Ele deixou de ser filho da Sakura e do Shoran. E ele matou os pais. Pera tudo. A Sakura morreu? O fato dele ter ido pro passado modificou a realidade dele de onde ele veio. E nessa realidade, a Sakura e o Shoran morreram. Passaram a morrer nessa nova realidade. Modificaram pelo fato de ter voltado no tempo pra salvar a Sakura do outro mundo. Algo me diz que eu devo achar isso interessante, mas eu ainda acho que não faz sentido. E o pior, ele não só, os pais não só morreram, como ele foi substituído. O papel que ele exercia naquele mundo foi substituído pelo Atanuki. Agora está indo longe demais. Agora eu vou ficar triste agora de saber desse spoiler. O Atanuki é filho da Sakura e do Shoran e está no lugar do verdadeiro filho deles, que é o Shoran verdadeiro. Isso, massa. Uou, e isso está sendo explicado, está sendo abordado em Holic também? Tá. Nossa, a gente nunca vai ver esse anime em Holic. Nunca, porque no anime eles cortaram. Nem sei se rola que vai ter mais uma temporada, pô. E aí, é essa bizarrice bizarra. Aí o que aconteceu? Esse Chorão verdadeiro foi sequestrado, teve o Chorão falso, que é aquele que começa a história. E a Sakura que a gente acompanhou até agora também é uma cópia. E a Sakura verdadeira tá lá com o Feiwon, esse tempo todo. A Sakura princesa. É, a Sakura princesa. A Sakura que perdeu as penas e saiu viajando já era outra desde o começo? Já era falsa. Ela foi feita pelo Feiwon justamente pra ter essas penas e ele poder, porque ele precisava da, já disse isso, ele precisava de memórias de vários universos diferentes pra conseguir cumprir o tal desejo dele que até agora a gente não sabe qual é. Nossa, mas isso é alguma coisa envolvendo unir todos os mundos num só e governar tudo, alguma coisa bem maluca assim. É, então como ele é o personagem do Clay, deve ser, sei lá, ressuscitar a amada dele que morreu um tempo atrás. Sempre tem um motivozinho bem idiota, né? O Yaki voltar no tempo pra comprar aquele ioiô que ele viu quando era criança e ficou traumatizado que não pôde comprar, algo assim. Foi isso que aconteceu, ele foi clonado, botaram o Choran, aquele Choran clone no lugar dele, né? Foi o ano mesmo, colocou e todo mundo ali é meio que joguete dele, sabe? Como a gente já falou, o Fai e o Kurogane também tiveram um passado relacionado a ele, e são meio que os joguetes dele também, tudo pra estar o plano dele, esse grande plano dele pra fazer esse grande pedido. Que até agora ninguém sabe qual é. É, tipo, isso me deixou bem interessado pra poder mergulhar em Tsubasa agora. São revelações bem lógicas, né? Aí o Shonan contou isso tudo pro Fai e pro Kurogane. O Feiwon apareceu pra dar oi, porque eles voltaram daquele mundo que tava repetindo o mesmo dia, né? Que na verdade ele foi criado. Eu não tô com muita certeza agora se ele foi criado pelo Feiwon pra conseguir cumprir seu plano, ou se ele foi criado como efeito colateral do Shonan ter voltado no tempo. Eu acho que ele foi criado pelo Feiwon. E o mundo que foi criado como efeito colateral por ele ter voltado no tempo foi aquele outro mundo onde começou a história, entendeu? E inclusive eu acho que aquela Sakura falsa foi criada na verdade por ele ter voltado no tempo. E não pelo Feiyong exatamente, mas isso é teoria, não tá exatamente firmado. Mas assim, essas cópias, elas continuam existindo aí, acabou as cópias, tem um monte de Sakura e um monte de Choran agora. Ó, a Sakura... Todos são amiguinhos, vivem como irmãos gêmeos e... Vamos lá, a Sakura princesa falsa morreu, essa morreu. Meu Deus, não te foi, né? Tá onde tá acabado? Mas peraí, eu já falei disso, você que não lembra. É, eu tinha esquecido, consegui esquecer, agora vou ter que esquecer de novo, droga. O Choran falso tá do mauzão por aí, catando as penas pro Feiyong, pra conseguir o desejo dele. A Sakura verdadeira tá lá com o Feiwon dormindo no colo dele. Que medo, cara. Que bizarro. Isso não pode ser pra criança, né, cara? Óbvio que não é. É pra deixar o Shonen, né? O Choran verdadeiro, que é filho da Sakura e do Choran de Cardcaptor, ele tá com o Kurogane e com o Fai lutando agora com o Feiwon pra pegar a Sakura verdadeira de volta, pra salvar a Sakura verdadeira. Só que isso é muito bizarro, porque os protagonistas que você acompanhou e que você torcia não são mais eles, entendeu? Onde é que o leitor se ancora nessa coisa? Nessa formação, porque o Shonan verdadeiro, enquanto ele tava adormecido lá, um dos olhos dele tava com o Shonan clone. Então tudo que o Shonan clone viveu, ele também viveu, meio que como sonho, enquanto tava dormindo lá naquele tubo lá de ensaio. Mas é bizarro, não são as mesmas pessoas, eu nunca vou encarar com as mesmas pessoas. E, inclusive, o que era agora é o vilão, né, cara? O outro Choran clone, agora ele é um vilão. Inclusive, os dois Choran vão lutar. E a história tá aí, parou aí. Enquanto isso, a Tama que tá cozinhando. Como sempre, né, cara? Elas não sabem o que fazer muito com ele, então... Olha, só fica quietinho, a gente vai dar um background maneiro pra você, mas por enquanto fica cozinhando aí. A sua vez vai chegar. A gente percebeu desde a Kohane. Fala esse nome, velho. É que elas estão explicando todos os elementos constantes entre o Pexholic, pra então, depois de explicar esses elementos constantes, dar um fim à história do Otano Ki junto com o fim de Tsubasa. Mas é bem interessante. Eu queria saber como terminou essa segunda temporada de Holic, pra saber se por acaso eles deram um final, ou se eles deixaram aberto pra quem sabe um dia, porque assim, de qualquer forma... Eu acho que eles mantiveram aquela coisa, cara, histórias soltas. É uma pena, né, porque tira completamente a complexidade real da história, né, perde muito, né. Pois é. De certa forma, até me broxou um pouco de assistir esse anime. Eu tava afim de um dia terminar, a gente já começou a fazer review dele, mas eu acho que nem vou mais, sei lá, melhor ficar no mangá. Não, o anime ainda é legal, interessante. Até porque as histórias não ligadas a Tsubasa de Triple X também são muito boas mesmo. Não, isso eu sei, mas só de saber que o personagem tem muito mais a oferecer de complexidade, de background, nisso não vai poder ser aproveitado, já me deixa um pouco triste, né? O Ataruki tá cozinhando, porque apareceu lá uma tia que vai casar e quer aprender a cozinhar, só que ela não come a própria comida. Ela só quer cozinhar pros outros, porque ela acha nojento comer a própria comida. E aí o Ataruki tá explicando toda aquela coisa, de que na comida fica muito do sentimento da própria pessoa, e como ela se vê, como ela se espelha. Inclusive o Domek só come a comida do Ataruki. Ele confia no Ataruki, sabe? O avô morto lá do Domek, que conversa com a Tava aqui nos sonhos, falou que o Domek sempre foi muito chato pra comida. Ele não sai comendo comida assim de qualquer um. E no Atano Ki ele sempre come, tá, o tempo todo pedindo comida pra Atano Ki. Então ele confia muito no Atano Ki, por algum motivo. Rola a relação desses três Himawari, Domek e Wataruki ainda tá ali, mas não tá muito certo do... Sabe, pra que eles vão servir afinal? E, pelo visto, coitado do Wataruki vai sumir, né? Porque a Yuko já falou, a Yuko naqueles monólogos dela de sempre, falou que quando o Shoran conseguir, sabe, os efeitos colaterais aconteceram, mas eles não são definitivos, eles podem voltar. E eu acho que eles podem voltar quando o Shoran filho, o Shoran Jr., conseguir cumprir lá o desejo dele, que é resgatar a Sakura. Então, basicamente, eu acho que no final dessa história toda, a única que vai se dar bem, como sempre, é só a Yuko, né? Porque aí Shoran falso, Shoran verdadeiro, essa confusão, ninguém vai ficar com ninguém, né? O Yatanuki vai sumir, o Domeki, sei lá, quer dizer, a única que vai continuar se dando bem pra sempre, né? O que eu acho bonitinho é que tava uma luta do Shoran falso com o Shoran verdadeiro, o Júnior. E no meio dessa luta que morreu a Sakura falsa. E a Sakura falsa, quando morreu, inclusive morta pelo Shoran falso, se não me engano, ela tava lá virando pétala... E virou pro Shoran verdadeiro e falou: não, eu não sou a sua Sakura. A sua Sakura tá lá, tá te esperando. E sumiu. Eu tô com medo de ver esse Shoran aqui em Skywalker. Que tava bonzinho e ficou ruimzinho. Não gostei disso, não. Ele tá ruim. Cara, você não sabe que ele roubou um olho do... Ele arrancou um olho do pai? Ele tá com o olho do pai? Ele tem magia porque ele tá com o olho do pai? Eu não sei de nada. Eu já falei que isso no episódio. Eu tô no capítulo 97. Então você ainda não chegou na parte boa do mangá. Continua lendo. Quando chegar na parte boa, você não vai querer parar. Não sei, eu já passei por... Quando chegar no mundo de Tóquio. Ele chegou no mundo de Tóquio? Não. Qual parte? Eles acabaram de chegar no mundo onde o Shoran tá lendo um livro... E nesse livro tem as memórias do Kurogane. É um livro em branco. Aí o Kurogane leu o livro antes. Já parou do mundo dos deuses? Então acho que logo depois... Acabou de sair daquela saga da corrida. Então depois disso aí eu acho que vem o mundo dos deuses. E depois do mundo dos deuses vem o mundo de Tóquio. Que é onde acontece toda a reviravolta e o mangá vira outro. Então eu vou continuar a batalha. Não vou. Eu pensei sinceramente em parar agora. Pra ler outras coisas. Mas vou respirar fundo. Civil War vai ter que esperar um pouquinho mais. E é isso, cara. Eu tô, assim, naquela ansiedade de acabar com o Tsubasa do Pacto Sólido pra ver... Sabe, a gente tava duvidando. Todo mundo que tava lendo, tava vendo tanta ponta solta, tava pensando, putz, o Clank não sabe o que tá fazendo, cara. Tá jogando elemento aí, não sabe o que tá fazendo. Mas elas conseguiram fechar boa parte dessas pontas agora, desses últimos capítulos, tudo de uma vez. Foi, assim, um turbilhão mental, um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo. Que eu acho que falta tão poucas pontas pra fechar que o desfecho dessa série vai ser muito bom e muito magnânimo, sabe? E eu acho que também vai ajudar pra definir o multiverso Clank, assim como tem o multiverso Marvel, o multiverso DC. Até que vai ter a... É Clamp Crisis. E todo mundo vai morrer. Então, não. Mas eu achei maneiro, né? Achei maneiro que elas estejam querendo unir tudo no universo só. É uma jogada de marketing tanto. Pena que não funciona em matéria dos animes, porque nunca vai funcionar. Vai ficar um direito na mão de cada estúdio. Eu falei num post recente sobre Kobato, que é um outro mangá que pouca gente conhece, que assim que eu leio, eu vou fazer um review sobre ele também. É que o Clamp, desde o início, eles sempre tiveram essa ideia de várias histórias que acontecem nos são interligadas. Os primeiros mangás dela, X, Tokyo Babylon, tem os menos conhecidos aqui, Duclion e Clamp School Detectives, os quatro, então acho que tem mais um, são totalmente interligados, sabe? E X é meio que a combinação de todas aquelas histórias pequenas. Tem personagens em X que são de Tokyo Babylon, né? É. E também Chobits e Angelic Layer. Tem várias dicas de que acontece no mesmo mundo, é quase que canônico que realmente acontece no mesmo mundo, sabe? Então eu posso dizer aí que existe três mundos definidos que tem mais de uma série do Clamp. Que é o mundo de Sakura Cardcaptors, o mundo de Chobits e Angelic Layer e o mundo de X. E provavelmente tudo funciona no mesmo universo, porque outras versões da Ti, por exemplo, já apareceram logo no comecinho. Apareceu a Tin, Tsubasa. Pois é, existe um multiverso Clamp. E é isso, pessoas. Tchau. Vai vir dia, estaram morrendo de sono. Obrigado pra galera do Nowloading. Agora a gente conseguiu finalmente entender do que se trata esse jogo maluco psicodélico. Com uma bola cheia de coisas. É. Porque na verdade, agora a gente não escutou o review ainda, lógico. Então a gente só sabe do jogo. Agora todo mundo já sabe, mas a gente aqui ainda não sabe, cronologicamente. Então, a gente começou a ver. A gente já sabe ver umas imagens desse jogo e é muito bizarro, muito psicodélico. Eu tô com só medo. Que tendo um momento de Tsubasa do Vexholic. No momento que vocês estão ouvindo isso, no ponto do tempo que vocês estão ouvindo isso, a gente já sabe do que se trata o jogo. Então a gente já está agradecendo. Então a gente criou uma distorção temporal e o Luan sumiu. Por isso que ele não está fazendo reviews. Enfim. Tchau, até a próxima. Deve rolar mais um reviews aí logo. Sei lá quando. Acho que não, né? Acho que daqui, sei lá, já desses aí. Gente, é Natal. Deixa a gente descansar, respirar um pouquinho, então não cobre, hein, gente. Não, a gente tem que descansar, a gente descansou um ano, né? Mas enfim, mas é porque a gente agora vai ter que assistir alguma coisa, de fato, pra poder falar sobre essa coisa. Só vou dizer, a gente pode dizer com segurança que a gente tem aí engatilhado um Mark One, um Goals Off, que a gente não teve um Goals Off desde que começou 2.0, mas o Reviews. Tinha um Goals Off gravado, pirata perdido, a gente falando e jogando, fala e joga, né? É, o fala e joga é nosso, mas aquilo deve ter ficado muito ruim, cara. É muito antigo, não dá mais. Sem querer, eu deletei, então whatever. Não, querendo inconscientemente. Né? E estamos pensando, estamos planejando um Mark II. Eu tô esperado o Mark II. Algum dia sai, né? Tava o nome. A página mais visitada depois do Index é a página do Mark II que não existe. O povo fica clicando lá pra ver se por acaso já rolou. Podem deixar que vai aparecer na página principal, no home, vai aparecer quando isso acontecer. Mas por hora, saibam que é o seguinte, pra não gerar falsas esperanças, não há um Mark II gravado ainda. Existem trechos de um que nunca vai ser aproveitado. Então tire o cavalinho da chuva. Porém, nós temos várias ideias para possíveis Mark II e a gente só vai decidir qual que vai ser. E assim que tiver o Mark I, o próximo, liberado, a gente começa a trabalhar nisso. Como sempre, www.gcast.com.br para notícias e bizarrices. Notícias semidiárias. É. Tipo, quando a gente passa 2 dias sem ser uma notícia, a gente dá 3 de uma vez no dia só. É, então meio que compensa. Também não pode ficar entrando lá todo dia, que... vocês precisam fazer alguma outra coisa de produtiva na sua vida. E eu tinha prometido pra hoje Gurren Lagann, eu não falei, então eu vou falar no próximo. Eu acho que a gente comentou também de uma tal especialista de Soul Eater que também vai ficar pro próximo. É, várias coisas vão ficar pro próximo. Isso é bom que o próximo vai sair mais rápido do que a gente tá pensando, né? E é isso. Assinem o feed, agora a gente tem um feed no iTunes direitinho, ou só no podcast, se você quiser colocar aí no seu reader de feeds. E tem o feed do blog completo com todos os posts. Como sempre, eu mando e-mails e mensagens de voz. Aliás, a gente tá em parceria com o Gravatar. Pra quem não conhece o Gravatar, você vai entrar em www.gravatar.com e lá vocês vão associar o seu e-mail um avatarzinho seu. E toda vez que você comentar em algum post que tem associação com o Gravatar, inclusive em algum blog, não só o nosso, GQS, mas qualquer outro, se você comentar e colocar lá seu e-mail, vai aparecer naquele espacinho que tem um carinha cinza ali do lado do teu comentário, o teu avatar. Se vocês olharem aí, a única que descobriu isso até agora foi a Sofia. Mas vocês podem procurar fazer isso também e fica legal. Aqueles avatares que a gente usa nos posts também serão gravatar. Yep. É isso aí, tchau, até a próxima. Tchau.